Então, uma parada que nesse mesmo documentário do Graham Morrison que a gente tá falando, eu reparei que eu vi, ele começou a falar sobre, né, das influências, o que ele pensa quando tá... Tô falando aqui. É que agora eu provei uma cerveja aqui do Saldanha, parece sorvete de cerveja, cara, muito gostoso. Qual que é isso aí, Saldanha? Chama La Guillotine, é uma cerveja belga. Uma Belgian Ale. Aí você vê que você realmente amadureceu quando você ignora os retardados conversando sobre o quadrinho e vai cochichar sobre cerveja. Ah, vocês estão nessa onda de ser mestre cerveja. Agora ninguém toma uma Brahma, né, cara? Não. Tem que ser belga, tem que vir da Alemanha. Sabe o que vocês fazem com sua cerveja bonita? Enfia no cu. Cara, nem me fala, cara. Ontem eu tomei um porre de Antártica que eu fiquei... Pô, achei que você enfiou um monte de cerveja no cu. Estou no paraíso, eu sou Rafael Salimena e esse é o Mimimi. Estou aqui hoje com o Rafael Saldanha. Foge, foge, super-homem, foge, foge com a Mulher Maravilha. É isso. Um achezeiro esse rapaz. Estamos aqui também com o Diogo Brito. Fazer agora a reprodução do melhor quadrinho que eu já li na minha vida. Precisa da ajuda do Salimena aqui. Salimena, pensa no número de 1 a 10. Pensei. E agora? Agora vai tomar no cu. Tem um link aí embaixo. Beleza, e fechando essa tábua redonda da derrota aqui, Leonardo Martinelli. Eu só queria dizer que o meu superpoder é o super beijo. Caralho! Derrota! Começamos aqui hoje para conversar sobre a nossa relação com os super-heróis. Todos nós já fomos fãs desse tipo de quadrinho, de filmes, desenhos quando criança, mas hoje a gente não aguenta nem chegar perto. Vocês vão descobrir por quê. Então vamos deixar claro uma coisa aqui. A gente vai falar de super-herói retardado, colorido, revista em quadrinho ou de graphic novel, Alan Moore, comic books e etc. Não, é super-herói colorido. Aqui vai ser roots hoje. Quadrinho. Tem que ter capa, cueca em cima da calça. A gente não vai falar, a gente vai falar de gibi. Bom, revistinha. Revistinha é muito bom, né, cara? Aquelas, nossa, aquele papel, né? Que tinha antigo, lembra aquele papel Turma da Mônica, né, cara? Que você nem não, antigo, caralho. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Falou, Mad. Falou, Superman. Falou, Homem-Aranha. Pelo menos a Mad é boa, né, cara? Você consegue ver. O papel da Mad tá melhor que desse serviço ultimamente, cara. Agora todos nós voltemos às infâncias. Como foi a iniciação de vocês nesse mundo tão mágico? Pô, eu acho que eu comecei a ler quadrinhos de super-herói, eu já lia Turma da Mônica, essas coisas de criança Disney, eu lia muito Disney, até que caiu na minha mão um gibi do Homem-Aranha. Eu acho que o Homem-Aranha é o melhor pra criança mesmo, né? Porque a criança passando ali para aquele período de pré-adolescência, que é justamente a ideia do grandes poderes com grandes responsabilidades... Então, acho que... Uma vez que isso foi dito no programa, né? Vamos contar cada vez que a gente fala isso. Mas eu acho que eu comecei lá pelos 9, 10 anos de idade com Homem-Aranha. Já que foi o seu, vou pegar o gancho aqui e falar que foi o meu também. O primeiro Homem-Aranha que eu lembro de ter comprado na banca, eu olhei um tempo atrás que tinha aqui em casa ainda, era de 1988, então eu tinha 5 anos nessa época. Caramba. Só que eu lembrei que quando eu vi aquilo de início, eu não tinha curtido muito, que eu tinha ficado meio com medo, assim, porque era uma história que aparecia... Tava com medo do Homem-Aranha? Eu tinha 5 anos. Ha! Mas aí tinha uma história daqueles que ele enfrentava, tipo Carniça, sabe? Tinha uns lances meio de zumbi, ah, assim. O Carniça era sinistro. Aí eu lembro que eu tinha um pouco de medo, larguei pra lá, sabe? Tô pensando, agora que você falou em ano, eu acho que deve ter sido até mais cedo, devia ter uns 6, 7, porque... Tudo bem, Saldante, duas histórias. O número 100 do Homem-Aranha, que foi do casamento do Homem-Aranha, eu já, foi acho que 90, 89 ou 90, e eu já comprava a revista Frenético, que era justamente o que eu ia falar. Depois do Homem-Aranha, teve uma época que eu comprava todos os títulos da Marvel. Eu comprava, gastava tudo que eu ganhava, na época não era tanta coisa, mas tudo que eu ganhava eu gastava em dinheiro. Vamos botar um BG aí agora, você tá ouvindo aí agora? Meu passado inteiro, se fizesse para chover, nos primeiros erros. Comendo com começo de vida, assim, eu só tenho parabéns. Se um dia eu pudesse ver, hein? Mas aí eu lembro que eu, depois dessa revista do Carniça aí, eu continuei lendo Mônica mais um tempinho. E eu lembro direitinho qual foi o primeiro Homem-Aranha que me cativou de verdade, assim. Eu acho que foi no início dos anos 90, que era uma capa roxa, que tinha o Venom segurando o crânio do Homem-Aranha com um uniforme, que ele enfrenta o Venom numa ilha, e o Eric Larson desenha a história, eu não lembro quem escrevi. Pô, caralho. Aí depois daquilo ali eu comecei a colecionar e foi muita tristeza pela frente. Cara, agora que eu pensei, o Alzheimer tá me comendo foda. Antes de comprar quadrinho, eu tinha um primo que era mais velho, eu tinha uns 5, ele tinha uns 20 anos, e ele tinha um baú de quadrinho que a gente, toda vez que ia pra casa da minha avó, a gente ficava explorando. Então acho que antes até de Homem-Aranha, eu tenho muitas lembranças com Tropa Alfa. Ficava lendo que às vezes eu adorava o Pigmeu. Peraí, a Tropa Alfa tinha. Adorava o Estrela Polar, pô. Não, era a Super Aventuras Marvel. Ah, foi a minha primeira também. Já que falou nela também, a minha primeira foi essa. Cara, Super Aventuras Marvel, nem no auge da minha nerdice eu lia isso, cara. Não, essa foi a minha. Eu sempre pulei essa merda. Não, isso pô, era boa, cara. Aquela edição que tem o Thanos abraçado com. Não, mas aí já foi mais pra frente, tá? Já tinha dado uma caída mesmo. Não, mas muito trauma junto, cara. Adam Warlock. No início era maneiro, porque publicavam os títulos que não tinham título próprio. Então, os Demolidores. Começaram na Super Aventuras. O Demolidor também, as primeiras histórias do Demolidor eu lembro de ter visto nas Super Aventuras Marvel. O próprio Conan também, foi uma das primeiras revistas que apareceu o Conan. Mas o Conan é quadrinho? Conan é quadrinho, mas esse super-herói. Mas ele, cara, a gente com pode... tanta mulher igual o Conan, tem que ter algum superpoder. A gente cara, não. Não, não é questão de poder dele, é o super beijo também. Conan é dos meus. É o super estupro também, né? Pode ser. Eu demorei muito a entrar mesmo nesse mundo, porque a minha entrada mesmo foi quando a Image, ou a Image, depende se você quer falar como você falar ou se você quer falar do jeito certo. Ela veio pro Brasil porque deu a chance de começar do zero, né? Então, eu acho que foi aí que comecei a comprar mesmo. Eu vou me alinhar contigo aqui que eu aprendi a falar Image só pra esse podcast. Eu falava Image até ontem. Aí, só pra gente puxar uma coisa, já está discutindo essa coisa de como é que fala certo. Vocês falavam X-Men ou X-Men? X-Men. X-Men, eu falei X-Men até... Eu comecei a ler X-Men na época do desenho, então eu já falava X-Men já, cara. Então agora eu trago uma a mais pra você, que assim, eu quando eu tava escrevendo que eu percebi isso, né? Eu morei 3 anos fora e ainda falo The Savage Dragon. Porque quando eu era mais novo, eu comprei aqui o Savage Dragon, você acha? Não, tá dragão, o clássico era falar Savage Dragon, sempre foi. Você fala Savage, beleza, mas você fala Dragon... Yeah. Quem fala Dragon? Ó, se você conhece alguém que fala Dragon aí, vai dar um tapa nesse camarada agora. Normalmente é Savage Dragon, cara. Double Dragon. Cara, eu comecei muito cedo, mas muito cedo mesmo. Eu praticamente fui alfabetizado lendo o quadrinho. Não lembro. Uma explicação. Vi uma explicação aparentado. Obrigado, eu tava procurando por tanto tempo. Desculpa, vai, pode continuar. Não, mas ler quadrinho, a maioria das crianças no Brasil são por causa da Turma da Mônica. Mas você lia herói desde moleque? Pulei direto pros heróis e eu tinha uma mania de recortar quadrinhos. Eu recortava os personagens pra criar minhas próprias histórias. E eu lembro que eu já recortei clássicos, assim. Eu lembro que eu recortei a primeira edição de Watchmen. Caralho! Eu recortava. Quantos anos que isso parou na tua mão? Cara, se eu não me engano, o Watchmen foi lançado no Brasil em 86, 87. Mas você, na época, você pegou um Watchmen e tesourei ele inteiro, cara. Puta que pariu. Aí eu lembro, cara, eu lembro disso, memórias recônditas mesmo, do ser mesmo. Eu lembro que eu ficava muito bolado com o Dr. Manhattan pelado. E eu não recortava. Eu não recortava o Dr. Manhattan pelado. Respeitoso não pelado. Eu só recortava ele quando ele aparecia de sunga. Sério, alguma coisa. Pô, mas alguma... imagina o pai e a mãe desavisados pegam o recorte do menino. Eu de 8 anos. Eu lá brincando com o careca, com a benga aparecendo. Acharam muito estranho aquilo. Quando eu era criança, eu lembro que eu gostava muito daqueles personagens dos anos 70, aqueles personagens de cota que a Marvel criou. Então eu gostava muito do Luke Cage. Ah, vai tomar no cu, você gostava do Punho de Ferro quando você era criança. Caramba, cara. Eu lembrei porque o Léo tava falando da coisa de recorte. Eu recortava, meu armário era todo de Mestre do Kung Fu. Shang-Chi era... Nem o criador do Mestre do Kung Fu deve ter um armário assim, cara. Everybody was Kung Fu. O Léo, hoje, quando a gente tava discutindo a pauta, ele me passou aquele vídeo, aquele documentário do Grant Morrison, que tem no YouTube até, a gente vai deixar o link aí embaixo. Como é que chama? Talking with Gods. Talking with Gods. E ele falou uma coisa sobre a relação das crianças com o quadrinho, que eu achei muito maneiro, assim, traduz mais ou menos o que eu penso. que naquela época que a gente era criança, não tinha muito esse culto à criança que a gente tem hoje, nem tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Então a criança tinha um mundo paralelo que era ela e os amigos só. Tinha muito aquele clubinho da criança, assim. Você ficava na rua, na casa do seu amigo, sua mãe não sabia onde é que você tava, e ali você criava meio que um mundinho com os seus camaradas ali. Isso estimulava muito mais a criatividade da criança, assim. Você realmente brincava de você ser o super-herói, de você criar a história e tal. Eu tenho foto, tipo, de 6, 5 anos de idade, vestido de Capitão América. Nessa época eu já tava tendo contato, não com os quadrinhos, mas eu acho que o primeiro contato que eu tive com um super-herói, talvez, seja aqueles desenhos desanimados que passavam na Globo. Era no programa da Marvel. É, que era o Tony Stark tira onda. Então, acho que eu fui conhecer os personagens por isso. Não, tinha o Homem de Gelo, né? Não, isso já é depois. Amigos do Aranha. É. O Homem de Gelo e a Estrela de Fogo, que era como chamar a flama aqui. Que eu gostava pra caralho desse. Não, cara. Esses desenhos que você tá falando, meu pai assistia. Não, mas isso foi... Esses desenhos são dos anos 60. Provavelmente os mesmos foram desde os anos 60, os mesmos 10, sim, até... Sim. Eu lembro até esses desenhos dos anos 80 aqui. Eu lembro do Coisa, daquele que... Os anéis. Tinha dois anéis e juntava e... Pô, cara, muito bom coisa. Isso, cara. Se passava na Manchete, cara, era muito tosco. E tinha também o desenho do Quarteto Fantástico com o robozinho, que não tinha o Tocha Humana. Era o Herbie. O Herbie fazia parte do quarteto, se tirasse ele, ia ser um trio. Porque o Tocha Humana, ele era licenciado separado do resto do quarteto. Cara, parabéns pra Marvel desde cedo. Aí, na época, criou-se a lenda de que o Tocha Humana não aparecia porque as pessoas tinham medo que os filhos tocassem fogo neles mesmos, querendo imitar o personagem. Eu lembro sempre do Super Safo também, da TV Pirata. Vamos ficar no céu mais conhecido. Ah, valeu. Capitão Gay, velho. Capitão Gay do Soares. Capitão Rá! E eu lembro sempre dos Trapalhões vestidos de Liga da Justiça. Ah, mas isso é clássico pra caralho. O Zoom vestido de fantasma. Capete! Capete! Eu acho que tem um momento de transição. Acho que os quadrinhos, os personagens de quadrinhos seguem meio que as etapas da vida da pessoa. Porque eu lembro, como eu falei, eu comecei com Homem-Aranha. E eu acho que depois, quando você vai ficando adolescente, o X-Men casa muito bem. Porque tem aquela coisa dos mutantes incompreendidos que tem tudo a ver com a adolescência. Foi o meu caso. Na época que eu parei de ler quadrinhos, depois mais pra frente a gente vai falar... Eu já tinha sentido que o Homem-Aranha não era mais o herói pra mim já, sabe? Não fazia muito sentido, assim, eu curtia muito mais as outras coisas, tava deixando ele de lado. Então eu acho que realmente o Homem-Aranha não faz sucesso com as crianças à toa, assim. É, essa acepção, ela dói, assim, né? Como você largar um filho, porque um amigo, né, que te acompanhou durante aquele período da sua vida, mas assim... Cara, ele simplesmente não serve mais pra você. Se você não deixar ele ir, cara, não. Vai ter consequências terríveis pra você. Aquela cueca que você usa o tempo todo, de repente não dá pra usar, tá ficando apertada, cara. Pô, se você não está usando, vai rasgar, inclusive, você vai passar vergonha, tem que abrir mão. Inclusive tem uma cueca samba canção que já tá na hora de eu abrir mão, porque ela já perdeu o elástico, que é do Homem-Aranha, e eu não quero cara, deixar ele, cara. Fala de negócio. Mas é isso que vai ser a promoção do Mimimi? Aí, as cuecas dos outros, cara, o que vocês têm com as cuecas? Mas aí depois, então, a gente vai... segue com X-Men um tempo, aí chega aquela época que você precisa de um quadrinho mais adulto. Mas você ainda é adolescente, então a sua concepção de adulto nada mais é do que botar teta e botar violência. Aí você começa a ler Lobo. Saudade, se só os adolescentes tivessem essa concepção, verdade, ia ser lindo, porque a Marvel lançou aquela série Marvel Max lá, aquele bando de velho careca que escreve, a concepção deles de história adulta é exatamente essa. Não, os caras sabem que o adulto deles, muitas aspas isso aí, é o cara de 19 anos que, sei lá, entrou na faculdade e agora ele acha que não pode comprar quadrinho. A minha teoria é que o pessoal que se envolve com quadrinho, na verdade, nunca foi adulto. Justo. Depois de um tempo, eu acho que, pelo menos pra mim, eu fui vendo que eu não queria mais aquela coisa, violência por violência. Aí eu comecei a voltar justamente pros heróis da DC, que tem aquela coisa mais deusão mesmo, mas é preto deusão. No branco. É tipo uma renovação carismática, né? Meu Deus, é um deusão. Mas é tudo muito preto no branco, então... É uma concepção mais clássica. Eu voltei a ler quadrinhos porque eu tinha uma vontade de ter contato com épocas da minha vida mais simples. E eu acho que o meu próximo estágio é ler Tex, que aí eu vou ler. Eu já passei por isso, já. Eu exemplifico bem essa trajetória que o Saldanha traçou, né? porque eu comecei, eu era muito fã do Batman. Entrei na feira da fruta. Caralho, como é que eu esqueci? A série do Adam West, porra. Sim, isso também era. Cara, Batman, eu gosto muito mais do Batman bonachão, do Batman divertido, do que do Batman sério. Aí por isso que hoje em dia eu nunca me alinho com os fãs do Batman. Eu nunca fui fã do Batman de verdade. Eu vou interromper o Léo aqui só durante um segundo. Eu acho o Batman insuportável. Eu também, cara. Insuportável. Sabe por quê? Eu acho que o Batman é tipo Los Hermanos. Ele não é insuportável, mas os fãs do Batman são insuportáveis. Porque o fã do Batman não aceita que ele é um super-herói. Ele acha que é um... É como o fã do Los Hermanos. Eles falam, não, isso aqui é uma coisa pra você botar em tese. De você tem que entender o Batman. Ah, não, você não gosta. Você não quem gosta se atreve a me dizer do que é feito o Batman? Exatamente. Mas eu acho o seguinte, o Batman é um personagem que não funciona bem em série mensal. Eu gosto dos especiais do Batman, mas quadrinho de linha mesmo, eu acho cara, que Batman, ele sempre trabalha mal. Batman, pra mim, é a série do Adam West e o Feira da Fruta. Nossa, Feira da Fruta é o melhor de todos. Mas bem, continuando... Você vai falar que você gosta do Batman, cretino? Fala! Faça gosto do Batman! Duas puta paga, comissão! Eu gostava do Robin, na verdade. Isso aqui cai pinto, minha filha. Que viadinho! Mas eu gosto do Robin. Eu gosto do Robin mais do que eu gosto do Batman. É claro que foi do Mas qual que é seu Robin preferido? Eu gosto muito do... Vai falar do Dick. Você gosta do Dick? Que viadinho! Você gosta do Dick? Eu gosto muito do Dick. Mas esse último Robin aí, esse o Damien, que se você não sabe, já foi pro saco! No Brasil, se bobear, não publicou ainda. Tá, mas aí, quando esse programa for ao ar, já publicaram. Não, no Brasil, se bobear, não, porque não. O Brasil tem um atraso. Não, né? Não, já vai ter voltado. Já. Fala nesse negócio de atrasar as coisas aqui no Brasil, cortando completamente o assunto, mas eu vou esquecer. De novo, cortando o Léo. Você lembra uma vez, Léo, que a gente estava vendo uma sessão de carta de uma revista dessa? Aí tinha um leitor reclamando na Bahia. Do spawn. Como é que era? Tinha um na época que tava rolando aquela distribuição setorizada, sabe? Tinha um leitor da Bahia que ele tava, tipo assim, 2 anos atrasado, como com o Brasil ainda, sabe? Você tava lendo spawn 20 quando já tava no 150, e pedindo com muito carinho pra ter atenção com ele, mandar ele. Por isso, o leitor da Bahia estiver ouvindo, eu espero que você tenha descoberto os scans de quadrinho hoje em dia, esteja lendo spawn. Mas vai lá, fala do Batman. Voltando, né? Meu era preferido era o Batman, ou o Robin, já nem sei mais, né? E muito influenciado pelo desenho dos Super-Amigos, mas assim como o Saldanha falou, à medida que eu fui entrando naquela fase complicada que é a pré-adolescência, né? Os hormônios vão entrando em ebulição e tal. E eu tive a triste notícia de que eu era uma pessoa míope. Então eu tive que começar a usar óculos. Caralho, não foi aí que começou isso, não. Foi aí que começou. Peguei meu óculos sem lente e personalizei. Isso era mais ou menos no final da década de 80, cara. Então, assim, os óculos não eram fashion igual eram hoje. O óculos que eu comprei pra mim na época era tipo aquele óculos do Chaves. Vocês lembram do óculos do Chaves? Eu tinha um óculos desse, o meu era da Turma da Mônica, era aquele óculos azul, sabe? É aquele que botava suco no óculos? Eu tô falando desse óculos do Chaves. Clássico. Não, eu lembro, mas o meu óculos também tinha essa maçã grossa, só que ele era azul ainda, pra chamar era mais azul, atenção. Era, era tipo transparente, assim. É o famoso óculos de vó. É, exatamente. Aí eu fiquei muito traumatizado por ter que usar óculos, assim. E eu achava, assim, na minha inocência, assim, pré-adolescente, eu achava que quanto mais eu usasse óculos, mais rápido eu ia ficar curado. E 10 anos depois eu percebi que isso era mentira, entendeu? E aí eu comecei, por coincidência, a ler X-Men. E aí existiu o Ciclope, que era aquele personagem amaldiçoado pra ter que usar um óculos. E eu meio que me identifiquei. Eu sei que é muito coisa de torcedor de Botafogo, assim, porque ninguém gosta do Ciclope. Eu sou Ciclope, a voz dos humildes, a voz dos mais pobres. Eu sou Ciclope, eu sou Ciclope. E ali você já decidiu que queria ser corno. Mas ele não é corno, ele não é corno. O ouvinte não sabe, mas o Léo é o maior fã do Ciclope na história da humanidade. Nem o cara que gravou Eu Sou Ciclope é tão fã do Ciclope quanto o Léo. Let me be your hero. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando na beira do mar. Pô, como eu já disse aqui, eu comecei com o Homem-Aranha, né? E por ser aquela revista que tinha o Venom foi o primeiro vilãozão de quadrinho que eu curti muito, assim. Aliás, eu sempre achei o uniforme negro muito mais bonito. Fazer uma pergunta pra você, então. que eu sempre achei espetacular, o Aranha Escarlate, aquele uniforme, aquela jaquetinha na balada. Muito anos 90, cara, que merda. Na baladinha, com aquele moletom. Era a famosa época da coisa radical, né, cara? Tava rasgado. O Superboy usava jaquetinha e tinha brinquinho, porra. Mas o Superboy era muito manjarrola, cara. Não, e o Aranha Escarlate era machão. Porra. O Aranha Escarlate, ele tinha um bolso em cada pé. Que é verdade, velho. Ele botava porque o lançador de teia aqui, não sei. O Vale Transporte, não, porra. Não, irmão. Esse Aranha Escarlate era uma comedora, camisinha que tinha ali, irmão. Voltando pro Venom aqui. Então ele foi meu vilão favorito do Aranha durante muito tempo, e poucos fãs do Aranha concordam com isso. O pessoal já vê o Venom como aquela chegada dos anos 90 mesmo, do exagero, dos caras fortão, do quadrinho que tem mais ação do que inteligência e tal. Só que eu curtia demais aquela época do que o Venom fazia o Mind Games com o Peter Parker. É a época do Todd McFarlane. Né? Exatamente. Oh, muito além de ter sido uma revolução no desenho, o Peter Parker chegava em casa, o Ed Brock tava sentado com a tia May tomando chá. É, muito bom isso. Né? Cara, era um jogo mental que eu não tinha visto nos quadrinhos. Assim. E eu acho aquilo foda até hoje. Se o Sam Raimi tivesse aproveitado esse tipo de plot, o Homem-Aranha 3 seria bom. Mas como é que falei, ele escrevia também isso ou ele só desenhava? Era o David Michelinie. Ah, é. Um dos maiores heróis não reconhecidos do Homem-Aranha, esse cara. Verdade. Mas, gente, só uma coisa. Eu peguei pra rever isso outro dia e eu não sei se o meu olho que estragou. O desenho do McFarlane não era bom, gente. Era assim. Era assim. Porra, eu peguei pra rever, eu achei que com o olho de hoje eu acho que o desenho dele, o desenho dele é ruim, mas a transformação que o desenho dele foi dentro dos desenhos da época foi enorme. Não, eu entendo porque a importância, mas que não era bom, não era ele bom. Começou a botar um nível de detalhe, mesmo os detalhes eram mal desenhados, mas eram detalhes ainda assim. Peraí, na minha opinião de leigo, pra caralho, que queria muitos desenhos, mas tem talento algum. O que rolou com o McFarlane, na minha opinião, quando eu comecei a ver os desenhos dele, eu senti algo que eu nunca senti na minha vida, que era perspectiva. Pra mim, parecia muito que tava em 3D. Tudo dele, ele, quando ele mostrava o Homem-Aranha em cima do prédio, ou o Spawn, que era a mesma coisa. Tô vendo aqui agora. Cara, tem que escanear essa página e colocar. Eu retiro o que eu disse. Enquanto o Diogo falava, eu tirei o quadrinho da estante e mostrei o McFarlane pra ele. Você quer uma peruca? Não, eu tô falando sério. Clica no link aí, cara, gente. Cara, olha esses... A sombra, esses, né, cara? Riscos. Isso aqui é um risco de movimento. Caralho, cara, muito horrendo. Eu tô falando. É o efeito do uniforme. Ah, tá explicado. É o simbionte que age desse jeito. Continua aí, Diogo, o que você tava falando. Aí! Sem palavras, menino. Um grande abraço, né, Farinha? Obrigado. Quando Deus te desenhou, eu lembro que nessa época eu comecei a comprar Homem-Aranha pelo McFarlane, que eu pirava nos desenhos dele, e foi a época que eu comecei a perceber que pessoas escreviam e desenhavam as histórias. Comecei a me ligar nisso. E eu lembro que eu entendia meio errado o nome dele. Eu ficava, pô, esse McClane é foda, esse McClane. John McClane. Esse McClane é foda. Mata o terrorista no prédio e ainda desenha o Homem-Aranha. Caí, aí, todo mês, cara, eu queria o Homem-Aranha, mas eu queria o Homem-Aranha do McClane. E aí eu fui começar a perceber que tinham várias revistas do Homem-Aranha lá fora. E cada mês eles publicavam uma delas aqui no Brasil. E aí a coisa mais triste pra mim era chegar na banca e ver que a história do Homem-Aranha não era o McClane, era só o Buscema desenhando. Pô, cara, esse eu acho um cara injustiçado pra cacete. Eu ficava muito com o olho de hoje, eu vi que melhorou. Mas eu odeio o Salvo Ser. O traço dele é ágil, é bonito. Não tem, não é. Não, ele não consegue fazer nada em forma de parábola, né? Tudo dele é reto, né, cara? Tudo dele é quadrado. E eu achava isso horrível. Hoje eu vejo que o cara, tipo assim, não que ele seja um Picasso, mas ele tinha um estilo próprio. Não, mas o desenho do McFarlane, ele envelheceu. McClane? Então tá bom. Fala direito. O desenho do McClane aqui. Agora sim. Ele envelheceu mal, mas, pô, pra época é muito legal, cara. É um desenho muito expressivo, tá vendo? Não, eu acho foda, cara. Eu acho foda o estilo dele, cara. É, ele fazia uma coisa meio caricatural, né? Todo mundo era meio caricatura. É um exagero proporcional, assim. E quando fala no Ed Brock, pra mim, eu já penso nessa sobrancelha de Taturana, cara. Até hoje. Então, um assunto perigoso na caixa de Pandora. Vou falar daquela época onde éramos deuses. Criavam os nossos heróis. E quem não criou os seus próprios heróis? Vou falar aqui do meu... Alguém fala aí, porque o meu aqui é uma fase meio madura da minha vida. Já. Eu lembro dos primeiros heróis que eu criei. Era muito criativo. Era uma equipe que um cara... um cara voava e tinha um poder de fogo. Eu lembro disso. Outro cara tinha um poder de gelo. E o outro era tipo um lobisomem que virava um cachorro quando tava com... Uau! Ele era um lobisomem, o poder dele era virar um cachorro. Não, não, não. Tipo assim, ele não é que ele era um lobisomem. Ele era um cachorro, só que ele tinha... Era um cachorrone. Ele tinha inteligência e tal. Aí a forma dele era tipo um lobão, assim. Só que ele virava cachorro pras pessoas não saberem que ele era um monstro, sacou? Cara, muito linda a justiça do desenho, né? Ele era um cachorro, assim, que pensava como um humano. Vamos seguir isso, não. Não, e detalhe, o nome do cara de gelo do cachorro eu esqueci, mas o cara, o voador de fogo, chamava Flight Flame. Puta que pariu. A grafia. Quase uma música da Iron Maiden. Cara, os meus super-heróis, isso aqui eu acho que o Léo não sabe, eu acho que ele vai morrer, velho, que a gente, eu nunca apresentei pra ele. O Léo nem o Salimena sabe, porque eu guardei, porque eu tinha certeza absoluta que ia ser um sucesso, não queria que ninguém roubasse. Eu lembro de um seu. Fala. Eu lembro do Overdose. Eu não lembro desse. Que isso? Era um cara de cabelo liso, comprido e preto. Mas todos eles eram assim. Sem camisa, só que os dedos dele eram seringas. Lembrei! Isso é o Hora do Pesadelo 3, tem isso, o Fred Krueger faz isso, o jogo deve ter visto e criou. Entre aspas. Aí eu lembro que, pô, eu ficava até meio constrangido. Meus heróis eram meio da Era de Ouro. O Diogo já tinha esse esquema meio motoqueiro fantasma. Caralho, mas quem vai querer ser salvo por um herói assim? O cara cheio de ar, cheio de medo. já era um anti-herói, meu irmão. Que herói. É verdade. Olha só. Cheio de DST nessa porra. Interpretação errada. Ele tinha as curas pro câncer, pra AIDS, mas ele era tão incompreendido que ele nunca conseguiu salvar o mundo. Mas era isso mesmo? Sei lá, o que tinha na seringa? Eu sempre nem sabia, porque eu não sei. É melhor não saber. Você ia falar de um, então. Então aí o que eu tinha uma ideia assim, que nessa época eu tava flertando já com os quadrinhos adultos, então eu não queria fazer um grupo de super-heróis que nem o Salimena tava fazendo, era um cara mais evoluído, né? Então eu resolvi criar, vamos ver agora como é que o cara mais evoluído, criar um grupo que chamava Anjos, por favor. Gay! Então a ideia era o seguinte, seria um grupo de anjos que desceria a Terra pra salvar a Terra de um vilão, que chama, esse vilão é muito Marvel, cara, Catástrofe. Ele pisava em um lugar e aí rolava uma catástrofe, dava uma enchente, um terremoto, alguma coisa. Mas assim, tinha um desenho dele já, tinha uma máscara super legal que até igual. Você tem o desenho? Ah, não, até o. Não, ah, não, você tem. Você tem. Não sei, cara, não sei. E aí, olha quais eram os poderes dos anjos. Atenção, eu comecei assim, pô, empolgadaço. Um dos anjos olhava pra pessoa e conseguia ver qual era o pior pecado que a pessoa fazia. Pô, eu sou um gênio, né? O Léo criou um personagem de RPG comigo. Sim. Que tinha esse poder, não tinha muito tempo. Não, mas não era bem assim, né? Não era bem assim. Mas peraí, aí os outros, atenção. Super força. O outro tinha eletricidade. Seu grupo é igual o meu, só que tem asa, seu grupo. Não, é que tá, não tinha. O quarto, ele voava porque ele tinha asa. E todos eles eram anjos. Pô, esse cara era inútil, então, no grupo. Não, porque eram os outros que não voavam. Que tipo de grupo anjos, que teria uma ideia tão imbecil de botar um cara que só voa porque tem asa? Let me be your hero. Dos anos 80, saiu pra mim a melhor revista de super-heróis até hoje. Década de 80. Mas é a revista mensal. Eu acho que é de 87. Eu acho que é de 87. Ou é a graphic novel ou é... Não, mensal. Ah, então já sei. Qual que é? Liga da Justiça. Exatamente. Ah, o do Besouro? Exato, a Liga Cômica da DC. Caraca. Não, isso é muito foda. E isso aí, na época, era tido como infantil demais. Sendo que isso justamente era o quadrinho era mais adulto da época. Cara, eu tô relendo isso hoje em dia. Vocês não têm noção tanto que isso é bom, cara. Exatamente, é quadrinho adulto. Porque quadrinho adulto não é você ficar mostrando peito, mostrando violência, assim, tal. Os diálogos eram muito inteligentes, cara. Aquilo é uma comédia de altíssimo nível. Eu acho um dos quadrinhos mais engraçados já feitos até hoje. Que tem uma vez que o Senhor Milagre, ele vai pra uma dimensão diferente pra... Não sei o que foi fazer lá. Alguém sequestra ele e um cara tem que ir lá buscar o Senhor Milagre. Acho que é aquele robô dourado do conglomerado. Isso, exatamente. A forma dele verdadeira era uma fumaça. O robô vira uma fumacinha e ele vai resgatar o Senhor Milagre. Aí ele chega e tem tipo uma centopeia desenhada com um traço muito de criança. Que o cara acha que é o Senhor Milagre, começa a resgatar. E vem e fala, não, não é esse. O Senhor Milagre é aquele da direita. É bom, é genial. genial, cara. Teve um outro que o Meat Maluco. O nego entrou dentro do Meat Maluco, fizeram um robô dele, né? Sim. E tinham que dirigir o cara, né? Fizeram uma cópia do cara. Olha que ideia, cara. E aí o nego miniaturizado começou a brigar dentro do robô e o cara começou a andar com as poses malucas. Só que era o Kevin Maguire, tipo, se culachando nos desenhos, assim, tá? Muito bom, cara. E o desenho é bom até hoje. Esse aí eu peguei também pra rever, é maneiro até hoje. Sim, espetacular, cara. Aqui tava muito à frente do tempo. Let me be your hero. Eu vou fazer aqui meu top 3 heróis retardados. Terceiro lugar é o Justiceiro Ano 1. Segundo, que eu acho que talvez seja a obra mais fantástica do Homem-Aranha, que é o Carnificina Total. Que é... Puta que pariu! É a Marvel videogame em seu esplendor, né? Os caras vão dar porrada, apanha, volta, pega mais um herói. Que, quem reclama do roteiro de Carnificina Total aí? Gostou do filme dos Vingadores? Então, exatamente. É o mesmo roteiro, cara? Cara, eu quase fechei esse jogo, velho. Eu fechei esse jogo no emulador, pô. Essa porra era muito difícil. Valeu a honra, cara. Vou fechar essa merda. Eu acho legal, porque você vai, baixa um vilão, aí apanha. Aí volta, aí pega mais um herói. Aí o vilão pega mais um vilão. E isso fica durante duas edições sem nenhum relacionamento. É só porrada. Tinha um gordinho careca nesse jogo. Que puta que pariu, que raiva dele. Aquelas mulheres que batiam com cabelo, cara. As patricinhas de boi no shortinho enterrado. Até no videogame a gente levava na bundinha das mulheres, não tem jeito. E a última, que essa aí, se vocês não gostam, vocês não existem. É a melhor coisa já publicada na vida. Sérgio Aragonés, Massacre, Universo, Marvel e o da DC. Os dois são muito bons. Inclusive, eu vou lembrar aí da piada muito boa, né? Do... Homem Deja Vu, né, que faz os eventos se repetirem. Mas aí, vocês leram o Sérgio Aragonés? Vocês gostam? Sim, eu gosto desses dois, ainda tem o... Homem Deja Vu, né, que faz os eventos se repetirem. Sérgio Aragonés, agora eu não lembro qual que é o verbo. Star Wars, que é bom também. Aragonés é foda, cara, não tem... Pô, vamos dar os créditos pro Mark Evanier que escrevia a história. O Aragonés ele pega os lobos. O Aragonés tem aquele traço sensacional dele lá, mas não, escrevia o Mark Evanier. Aliás, só pegando nessa época que eu comecei a ler quadrinho mais de comédia, não é bem super-herói, mas já que a gente falou do Conan, Gru Errante é foda. Nossa, demais, muito cara. Bom, cara. Gru Errante, até bom. Hoje eu tenho minhas revistas ainda, que eu acho muito maneiro. Crazy, but I am Batman, and I'm kinda crazy. It's hard to talk about. E aí o Star Asilo Arkham também, tá valendo? É, Asilo Arkham vale. Asilo Arkham vale. Ou é considerado Vertigo? É, posso começar a apanhar? Acho a história não ruim, lógico. Mas eu acho uma história bem simples com um desenho que na época era sensacional. Eu acho Asilo Arkham, tô nessa com Salimena. Eu acho assim, comparando, a gente tava até comentando, sempre tem uma sombra, Piada Mortal é muito melhor do que o Asilo Arkham. Eu lembro que a primeira vez que eu li o Asilo Arkham, eu era meio moleque também, cara. Apareceu aquele quadrinho, o cara fala, mãe, que aí tem uma foto de alguém com a dentadura, eu cara, larguei na mesma hora. E sabe isso. Quem que é esse cara? Eu acabei de comprar a edição especial da Panini, o cara é o Anthony Perkins, do Psicose. Ah, caralho, me foge. Aí o Morrison disseca tudo, o livro é todo baseado nessa coisa de filho mal resolvido com pai, entendeu? Então o cara tava... O Morrison gosta. Então, disso, essa fala é uma fala do Psicose, entendeu? E é uma foto dele distorcida. Culpa da pessoa Dani, que eu acho Piada Mortal melhor, mas tem uma coisa do Asilo Arkham que é fantástica. Quando você vê, se você fala, Léo, sobre o que fala o Asilo Arkham? E o cara te fala em uma frase, você fala, caralho, essa é a revista em quadrinhos, entre aspas, definitiva. Realmente tem uma chamada muito forte. Agora, a obra em si é aquele negócio, né, cara? Se tem uma coisa tão importante assim pra falar, você vai usar um homem vestido de morcego falando com o crocodilo. Não, não, aí, né? Tem baixo, esqueci que o Asilo Arkham é o Batman. Quem estraga o Asilo Arkham é o Batman. Podia rolar um desafio pros quadrinistas aí, igual fizeram aquela época do Garfield, de Minos Garfield, que pegava a tira do Garfield e tirava o Garfield e ficava só o John. Podia fazer isso com as histórias do Batman, cara. Tudo vai melhorar, os filmes do Nolan vão ficar melhor. Mas é o que eu ia falar agora. Um quadrinho que eu acho muito foda, que eu li recentemente, o quadrinho já é mais antigo, mas eu só fui ler tudo agora. É o Gotham City contra o Crime, que é justamente a história do departamento de polícia e o Batman. É o Batman sem o Batman. É Gotham City que o Batman é só Gotham City. Pois é, o Chalimena falou e a parada, né, cara? Imagina os filmes do Nolan sem o Batman, só focado nos vilões e na Gotham, cara. Mas o Batman Begins já é o Batman sem o Batman, né? É o filme de ninja aquilo ali. Não, esse terceiro aí é o Batman sem o Batman. O terceiro filme do Bane, porra. Enquanto o Batman tava na prisão dos caras legais lá, né, cara? Os caras legais. Você nunca viu isso? Pô, o cara foi pra uma prisão que tinha um monte de lecão incentivando a galera a sair, tinha coisa motivacional. Tinha um lecão só pra puxar a corda e falar: aí, grande, nós estamos aqui contigo, tá? Tinha um médico pra consertar tudo, curandeiro. Tinha uma TV pra assistir as notícias. Pô, quero ir pra lá também, pô. Aliás, eu tô precisando desse médico aí do Batman urgentemente. Where is she? Eu sinto também aquela que pra mim é a melhor história dos X-Men, que é a clássica Deus ama, o homem mata, que é a história que o Bryan Singer usou como um esqueleto do pro X-Men 2. Que título é assim, foda, né, cara? Quem leu Deus ama, o homem mata, quer dizer, Deus ama, o homem mata, né? Pode perceber que o X-Men 2, como adaptação dessa revista, ficou uma bosta. Porque, assim, ele tirou tudo que a revista tem de legal. Mas eu acho que da costa nos filmes tem saído por aí. Nossa, X-Men 2 é o melhor filme do X-Men de longe e de super-herói dos melhores. Eu também acho. A gente vai ter uma sessão só pra falar de filme, não? Vocês estão doidos, não? Eu fiquei maluco. Não, não tem sessão pra falar de filme, não. É agora, então? Fala agora. Endeusamento com essa bosta desse filme dos Vingadores. Bom pra caralho! É o que vocês falaram, é o roteiro de piscina total. Parece um desenho animado. Mas é uma bosta. É o que ele se propõe a ser. Mas aí que tá, ele não se propõe a ser isso, porque os filmes de cada um individual não tinham essa pegada. A Marvel, nos últimos tempos, se propõe a ser isso. Pra mim, a Marvel virou um Michael Bay, assim. Exatamente. Eles gostam de explosão de gente exato. Cara, mas aí que tá, todos os filmes do Michael Bay, todo mundo acha uma merda. Aí o cara lá faz um filme. Não. Que é um filme do Michael Bay, bota uns caras de colante e baixa bom. Vai tomar no cu, saudade, porra. Você prefere a trilogia do Batman ou o Avengers? Com certeza a trilogia do Batman. Ah, então você é. Você aí, que é o Rafael Saldanha, vai tomar no seu imbecil. Saldanha, tamo junto. Te dou 40,5 motivos porque eu gosto mais da trilogia do Batman. Let me be your hero. Poder hoje em dia, que a gente já tá velho, não tem mais o que discutir, né? Parar o tempo. Alguém queria algum outro poder sem ser esse? Eu queria o poder do Batman. Super conta bancária. Eu também. O único motivo que eu gostaria de ter um superpoder era pra ser rico ou então pra viajar de graça, seria rico. Tá, mas se for pra ser a conta super bancária, eu não quero ser o Batman, eu quero ser o Homem de Ferro. Pelo menos curte a vida. Tá aí, troquei. Só de não ser o Batman, cara. Já tá bom, velho. Porra, você quer ser o playboy milionário lá, poder ir pro espaço com a sua armadura quando você quiser, então você quer ficar resmungando com um velho do seu lado numa caverna. Mano, e com um garoto de 13 anos. Cara, o Batman é muito perturbado, cara. O Batman tem muito problema. Tá tudo errado. Tudo errado. Cara, aquele código do. Aquele selo de quadrinhos dos anos 30, eles estavam tudo certo, errado. Não, cara, se você pegar aquelas capas do Batman, a Wizard tinha altas matérias com isso, mostrando as capas do Batman da década de 60, 70. Cara, tinha muita coisa ali que não era de Deus aquilo ali. Inclusive, não. Aquelas Wizards da editora Globo dos anos 90, eu ia jogar fora na época, o Léo não me deixou jogar as Wizards de fora, porque de tempo em tempo a gente revia aquilo e fica lendo as Wizards. Inclusive, tem, né, o Saneamento teve o website dele, né, o fan site. É verdade, verdade. Saiu no Wizard antigo, acho que foi na Wizard que tinha a capa do Arquivo X, eu não lembro qual que foi essa, da série da Globo. É. Tem lá um site com o Homem-Aranha que chama The Rafael's Web. Era o meu site, saiu na Wizard. É, e duas edições depois, eu acho que foi meu apogeu no mundo dos quadrinhos, a Wizard publicou a minha carta, cara. Eu nunca fiquei tão isso feliz. Na época, cara, era ganhar na loteria. Cara, eu liguei pro Salimir. Eu lembro da ligação. Mas o que você falava na carta? Eu falava assim: vocês são melhores do que as outras revistas que falam sobre o mundo, o universo. Ou seja, herói. Exato. Você lembra da resposta? Era assim, outras, interrogação. Que outras? Publicar na carta, cara. E as polêmicas por causa da coluna do JP, você lembra que ele xingava os X-Men, cara? Nossa, o JP eu ficava tenso. O JP é muito foda, né, cara? Eu curti demais isso. Na época eu também não gostava, não, cara, mas hoje em dia eu vejo. Ele era muito inteligente, tudo que ele falava tava certo. Não, o foda é que aquela revista era da Globo e a Globo tava lançando a Image no Brasil. Ah. Então, só puxavam o saco. Aí com todo o top de herói, o Spawn ficava em primeiro, Gen 13. Sim, sim. Aliás, peraí, o meia-culpa aqui, o Gen 13 é uma equipe que eu gosto pra caralho até hoje. Era um negócio muito maneiro. Era pra adolescente, mas era legal pra vocês. Na época eu achava fantástico, mas na época eu achava o Charlie Brown Jr. a melhor banda de todos os tempos. Pô, não fala isso, senão eu vou até chorar, cara. Passou, o Charlie Brown parou. Foi ele, Brasil. Valeu, aumenta essa música. É só fazer uma parte aqui, aproveitando o momento. Eu lembro quando o Diogo me chamou pra banda dele e ele gravou uma fitinha com os covers da banda, cara. A primeira música do You Wanna Give Me Yes! Do You Wanna Go Pro Motel? Oh yeah! Aí eu pensei, aonde que eu tô me metendo? Eu que sabia o que é, cara. Tá mandando luz aí, cara, frente da galera. Não, mas de verdade, eu acho o... Parece que a gente tá dentro do assunto. Então tá bom, eu acho o Chorão um super-herói da música brasileira. Janeiro, nosso carnaval. Mas vamos lá, os três então, os três heróis favoritos. Meu Chorão já de cara. Já em primeiro lugar, tem que ser o Homem-Aranha, porque não tem como, né? Eu acho, por mais que ele seja um herói infantil e tal, ele fez muita parte da minha vida e eu acho que é um super-herói bem criado pra cacete. Segundo lugar... Homem déjà vu, né? Que faz os eventos se repetirem. Botaria o Superman. Não é o herói que eu tive tanta relação com ele assim e tal, mas porra, é o super-herói, né, cara? Sem ele não teria mais ninguém. Sem ele não teria mais ninguém. Em terceiro lugar, por tudo que ele traz junto com ele, por tanta coisa boa que já me proporcionou, o Guy Gardner. O melhor Lanterna Verde de todos e garantia de história boa quando ele está presente. Cara, como eu já mencionei aqui, em primeiro lugar, obviamente, teria que estar o Ciclope. E quatro olhos. Em segundo lugar, aquele personagem que começa com B, que todo mundo aqui é fã. Que lixo. Em terceiro lugar, o Demolidor, cara. Que acho que é o personagem que mais... O Demolidor mais... é o Batman vestido de vermelho, pô. Não, cara. Eu acho também. Eu acho o Demolidor bem genérico, cara. Eu acho o Demolidor bem genérico do Batman, cara. É o personagem da Marvel que, se bobear, mais tem história boa mensal que existe. Não, cara. Não. Mas a personalidade dele é meio Batman, né, cara? É um cara meio amargurado, assim. Não vejo ele dessa forma. Até não. O fato dele mais... pegar a Elektra é uma coisa meio Batman com a Mulher Gata. Aliás, que vergonha alheia essas Mulher Fatal da Marvel, né, cara? A Gata Negra. O que é a Gata Negra? Chama de Mulher Gata uma vez, pô. Não, mas a Gata Negra fez parte da minha pré-adolescência. Só que você bateu no uniforme que a Gata Negra usou nos anos 90? Que aquele que tinha um decote até um bico. É, vão tampar só o bico do peito, pronto. Vamos botar pra esses meninos lerem aí. O uniforme não faz sentido algum, né, cara? Não, agora você imagina uma mulher lutando com aquele decote, cara. Ia pagar peitinho toda hora, cara. Não, melhor não vi... Já imaginou... isso que eu quero ver no filme, porra! Já imaginou muito já. Mulher lutando com aquilo, né? Olha lá, os meus três... Pois é, vou falar os três aqui. O terceiro seria... Homem déjà vu, né? Que faz os eventos se repetirem. O terceiro seria o Spawn. Porque foi o único personagem da minha vida que eu acompanhei desde o começo. Né? Então, assim... Diferente dos leitores da Bahia. É, e o primeiro... Tem jeito, né? O Gambit, né, cara? Pariu, o Gambit que eu vou falar. Não, mas você adora ou você adora? Vamos botar um link aí da foto minha como Gambit e do Léo como Ciclope que tem. Você lembra essa foto, Léo? Você lembra? Existe isso. Já tiramos essa foto já, meu irmão. Ah, não, mas era uma palhaçada. Palhaçada é seu cu, meu irmão. Naquela noite, eu era o Remy, ele era o Scott, cara. Não tem dessa, não. Motivo pelo qual eu gosto do Gambit. Ele era bonito. Obrigado. Ah, você achava o Gambit bonito também. O Gambit foi criado pra tentar trazer um público feminino pras histórias. Funcionou. E aí, pois é. Ele pega um sacudo. Justorando pra fã. Cara, eu posso até falar, senão eu sempre achei que eu poderia desenvolver como personagem, mas não, velho. O Gump era do caralho por causa do visual dele mesmo. E o visual era, tem nada mais 90 que aquilo. Pô, cara, ele usava uma máscara que deixava. A única parte da máscara que era visível era o rosto dele, deixava todo o rosto. A orelha ficava de fora ou não? Sim, ficava de fora. Cara, vocês estão falando a única ele coisa... basicamente ele protegia a costeleta dele e a nuca. Ele protegia a barba dele. Verdade. Vocês estão falando do é um método, é um herói metrosexual. Imagina o ouvinte agora falando, cara, esse Diogo, ele gosta de Carnificina Total, adora o Gambit e odeia o Batman. Um abraço, meus ouvintes desse Brasil. Pô, aliás, a gente não pode deixar de falar do desenho dos X-Men dos anos 90, né, cara? Quanta não, esse aí vai ter um meme, cara. Só pra ele. Quanta pena. Gambit nunca disse isso pra ninguém, Xerri. Gambit, amo você. Outra coisa que eu nunca entendi, cara. Por que nesse desenho se chamava só de Gambit? Por que ele não falava eu? Ah, ele falava que era o Tesouro Pelé. Lógico. O que esse cara tomou, velho? Anda. Então esse é o seu personagem preferido, então tá vindo. De longe, amigo. Eu acho que vai ser a par com o Diogo, ó, das não, coisas esquisitas. Não vale criado antes de 1930, não. Deve ter um que deve bater aí, mas... Gosto de colocar em terceiro lugar, eu gosto muito... Isso eu sei que é secundário, eu sei que é meia boca. Fala logo, seu merda. Eu gosto muito do Homem-Hora. Ah, vai tomar no cu, velho. Eu tenho o Homem-Hora é o do Sociedade da Justiça. Eu tenho boneco do Homem-Hora. É basicamente um cara que toma bomba e fica uma hora forte. Isso que eu acho genial no negócio. O poder do cara é um vício e isso acaba atrapalhando. É, vocês zoaram com overdose aí, ó. Na verdade, ó. Eu gosto do... Cara, eu não sabia desse... Eu vivi aprendendo, nunca tinha ouvido falar desse cara na minha vida. Como é que é o nome dele em inglês? Our Man? Acho que beleza, hein? Ah, ele é a evolução daquela equipe que rolou no passado, do Minuteman. Mas o nome é justamente porque o cara, no início, ele tinha que tomar um comprimido que dava poderes pra ele por uma hora. Só que aí ele começa a ficar viciado naquilo, ele não consegue largar e ele tem que abandonar a vida de herói porque ele tem que largar as pílulas. E esse homem formou o teu caráter como pessoa. Não, isso é a minha lista de favoritos hoje, não é a minha lista de favoritos 10 anos de idade. É, gosto demais do Capitão Marvel. Peraí, Capitão Marvel. Shazam. Ah, Capitão Marvel DC. Pô, é mesmo, cara. Capitão Marvel, esse aí, esse é foda. O herói preferido do meu pai, seu Valtença, que me influenciou muito também. Aliás, o meu sonho é ler a série do Jeff Smith desse cara. Eu fiquei esperando o Panini lançar uma época e parei de ler quadrinho, Panini não lançou. Boa lembrança, E cara, eu gosto muito do Capitão Marvel, que eu gosto muito dos vilões do Capitão Marvel. Doutor Silvana. Doutor Silvana e o Adão Negro, que é um puta vilão. Pô, Doutor Silvana não é aquele que tem aquela música. Eu fui da mamãe. Um site que o Léo mandou um tempo atrás tem uma galeria com todos os personagens do Capitão Marvel. Vamos ver se a gente conseguir achar, vai ter o link aí. O Fred, que era o coelho? Cara, tinha cada coisa que você nem imagina ali no meio. Pô, o senhor cérebro, cara. Uma minhoquinha que fala com um alto-falante pendurado no pescoço. Cara, o negócio, a cena do Senhor Milagre é tipo um bicho tipo esse aí, cara. Se não foi esse bicho. Ou tem também a Mary Marvel, pô. A família Marvel toda, cara, é muito a maneiro. Mary Marvel na mão do Keith Giffen, cara. O que que era aquilo, cara? Foi genial. E o meu herói favorito de todos, Arqueiro Verde. Inclusive, acompanhe a tal da série. A Cecília fala que é só porque é um homem bonito, mas não. Arrow. Eu acompanho porque eu gosto do personagem. Ha! Eu curto Arqueiro Verde pra cacete também, cara. Belo personagem. E menção honrosa aí, o Gavião Negro, que eu também acho foda pra caralho. Ah, não, Gavião Negro é o da DC, o peludo? É. Ah, tomando cu, saudade. Eu acho muito maneiro quando encontra ele com o Arqueiro Verde, porque eles fazem o Gavião Negro ser sempre um cara meio que direitão, e o Oliver Queen é o cara da esquerda. Então sempre é maneiro, que você sempre tem diálogos maneiros quando os dois encontram. Let me be your hero. I can be your hero, baby. Então, atendendo a pedidos. Se vocês fossem um super-herói, qual herói que vocês gostariam de ser? Eu não tô falando do super-poder. Eu não seria o Homem de Ferro, porque eu não queria estar correndo risco de vida e ter problema de saúde e tal. Então eu acho que eu seria o Gagarin, que o cara tem todos os poderes do anel e sabe usar de uma maneira divertida. Mas ele é muito feio, cara. Ah, mas você tá mais bonito que eu já, tá valendo. Ele pegava gelo, porra. Holiday on Ice. Muito foda. Very nice. Se tiver valendo ser vilão, Doutor Destino. Fácil. Por quê? Você queria chorar no World Trade Center? E vilão patético, cara. Ele chorou no A Marvel Center. Enterrou esse cara em um quadrinho, cara. Eu parei de ler os quadrinhos da Marvel antes do... A gente não entrou no bloco da derrota ainda. Eu vou guardar isso pra falar lá. Não, cara, o vilão mais maneiro é o Magneto. Que também chorou pelo World Trade Center, que tá no meu quadrinho. Então vou botar... Morreram uns mutantes lá no meio, lá, e deve ter ficado deprimido. Então vou botar, então, mudando, pegar um que não chorou no World Trade Center, o Adão Negro. Eu sempre tive um preconceito com esse cara por causa do nome dele, cara. Que nome esquisito. Mas eu acho maneiro justamente a coisa dele ser o ditador do país dele e ele enxergado como herói do país dele. Parece que as novelas da época do rádio no Brasil, sabe? Está entrando no ar, o Adão Negro. Essa fazenda costumava ser a melhor coisa. Agora está super war. É tipo o nome que o nego deu pro Django em Portugal, né, cara? Porra, cara, se fosse pra escolher ser um super-herói, eu ia querer ser o Thor, cara. Porra, eu sou um deus, filho do rei, mando nessa porra toda, vou lá, dou minhas cavalgadas, mato um ali. O Thor é Zeus, mas não é, né? Mas cara, se for pra ser Thor, prefiro ser o Thor Batista. É imune à justiça. Também é filho do rei. Mas você já é vilão, não é herói mais, pô. I just wanna hold you. I just wanna hold you. Oh yeah. Agora que o programa vai esquentar, porque até agora a gente falou de coisa boa. Vou mandar um abraço pro nosso amigo Pablo Peixoto, que entende de dividir as coisas. Uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa nova, uma coisa velha. Aliás, esse programa tem 4 blocos, que é exatamente assim, né, cara? E é engraçado que o 4 coisas que entrou no dia da gravação hoje, ele tá fazendo justamente um casting do filme da Liga da Justiça. Ele, o Lanterna Verde, ele fala que é o Alan Scott e bota o Miguel Falabella pra ser o Lanterna Verde. Muito bom, cara. Por que será? Então agora vamos falar das porcarias aqui. Vocês lembram do Justiceiro Negro, cara? O Justiceiro, ele passou por uma operação, uma cirurgia. Eu lembro que era uma época... Eu lembro disso! Foi o Retalho que fez isso com ele? Eu lembro, cara. Eles publicaram isso na revista do Wolverine, por isso que eu lia isso, cara. Foi tropical, cara. Cara, tenta imaginar isso com as cores da época, cara, em que era publicado. Teve uma época que ele tava começando, a melanina tava começando a se formar. Cara, ele ficou cinza, cara. Isso pintado na coloração da Abril, cara. Isso é a típica história que se fosse mais antiga, ninguém ia falar, não, foi um erro de impressão, mas aí fez sucesso. Cara, isso foi bela lembrança, isso cara. Isso foi muito tosco, cara. Let me be your hero. O Homem-Aranha no World Trade Center, eu sei que morreram muitos americanos, eu entendo a dor do país, mas, cara, nada justifica aquela edição. Que coisa absurda. Que o Doutor Destino com os maiores terroristas. Então o Magneto já cansou de tentar explodir o mundo lá. Eu expliquei o Magneto já. O Doutor Destino é mas peraí, agora você tá sendo contraditório, porque você está assim, o clássico fã de quadrinhos de 1500. Eu tô sim, vou falar sobre isso mais pra frente. Mas, pô, o nego dá o close no Destino, sai a lágrima do olho, e é sério, cara. O rei do rei do crime tá no meio também, meu Deus, que perdeu uma grana ali, né? Sim, mas muita. Ele tá chorando gigante. I can't spend my life being a color. Let me be your hero. Uma coisa de cada vez. Tava pensando em colocar só o Crise Zero Hora, mas todas essas crises que ficam reestruturando o universo DC, eu acho que dá pra gente colocar no pacote que a maioria delas é uma merda. Da DC, da Marvel, eu nunca entendi que o nego fala que vai fazer os grandes crossovers pra vender, mas sempre foi o que me fez parar de ler, cara. Parei de ler a Marvel naquela época que tava tendo... Como é que chama? Aquele negócio do Homem de Ferro contra o Tarrapa lá? Guerra Civil. Isso. Guerra Civil começa muito bem. Que final. Termina pessimamente. Que final merda. Graças a Deus eu não tava nem lá pra ver, cara. Fui. Não, e é engraçado, porque tinha tempo que eu não lia nada da Marvel, e eu fui pelo movimento mesmo. Saiu aquela edição do Clarim Diário, que é maneiro pra caralho. Saudade deu isso. Tipo, legal. E aí, Aí você chega lá, tá o Homem-Aranha com o uniforme todo sambado, revelando a identidade secreta dele. Tava não, isso ainda foi a parte legal da parada. Eles já acham isso aí? Eles tiveram uma certa pica de fazer isso, né? Me responde uma coisa, no universo Marvel atual, se o Peter Parker sai na rua, o pessoal sabe que ele é o Homem-Aranha? Não sei, não leio mais. Bem, no universo... Eu não leio, mas eu vou responder. Provavelmente não. No universo Marvel atual, o Octopus tá ocupando o corpo do Peter Parker. Eu li isso, eu li. Caralho, cara. Hã? Você não sabia disso, não? Não, como é que é? O Octopus trocou de mente com o Homem-Aranha. Nossa. E aí o corpo do Octopus morreu. Então, quem tá no corpo do Peter Parker é o Dr. Octopus. É tipo aquele filme Freak Friday com a Jamie Lee Curtis. Ou então, ou aquele é, sexta-feira do... muito louco. Não, mas... aquele do Dudley Moore, que ele troca de lugar com o filho dele, tá o pai, tá o filho. É um plot muito original, né? Vice-versa. E o pior de tudo, rolou isso, aí o Peter Parker morreu no corpo do Octopus e virou tipo um fantasminha. Aí ele aparece, vê umas coisas. Cara, por que eu aprendi a ler quadrinhos, né, cara? Sim, assim, cara. Cara, de piscina total começa a aparecer uma bela saga agora. Cara, a saga do clone que foi publicada hoje merece capa de ouro. É mesmo, na época a gente reclamava daquilo, você não sabia o que tava por vir, cara. É mesmo, cara, você achava que tava no fundo do poço, a galera cavou. Mas cavou com vontade no fundo do poço. Bem, agora vamos falar de uma coisa que na época já era ruim já e hoje não dá pra salvar, né, cara? Clichê, Marvel vs DC, né, cara? Pelo amor de Deus, acho que nunca teve nada tão ruim publicado na vida. Cara, mas eu não sei como é que foi o sentimento de quem já era adulto lendo aquilo. Será que aquilo não foi meio de sacanagem? Tipo assim, pode não ser, foi mais, né, festivo cara? Do pode que... Pode ser. Não, foi, pelo menos, qual dos quadros vai ser? Pela diversão. Primeiro. O Amálgama, eu acho que foi sério, cara. O Amálgama foi fanfic, não, cara. Não, os caras fizeram meio que pra lá, vamos ver qual é. Igual aquele negócio do Stan Lee reinventando o universo DC. Outra bela bosta também. Eu achei interessante. Os Heróis Renascem. Outra bosta fértil. Os Heróis Renascem é uma merda, aí sim. Não, a única coisa que o Heróis Renascem emprestou foi pra ter aquela ilustração do Capitão América. Ah, esse é do Dimitri, o Homem Fútbol. Isso. O Capitão América tem o olho. É o peitinho e o pintinho. É genial, isso é genial. Será então que o Rob não tava trolando a gente, cara? Ele tava rindo. Será que realmente ele achava que tava desenhando bem? Que sabia, cara, tem vídeo do Rob Life na internet dele desenhando e dirigindo ao mesmo tempo. Ele acha. Ah, cara, então esse cara ele sabe mais do que a gente. Ele tá sacaneando todo mundo. Você tem tá dúvida disso? O cara deve ter 30 anos e já tá multimilionário. Você tem dúvida? E desenhando como é? Tem jeito, 30 mano. Anos ele não tem, não. 30 anos tem eu, porra. É mais novo? É uma eterna criança, esse lá. Não, mas sério, o Rob Life entrou na indústria com 20 anos. Cara, mas eu ele li era ele... meio que garoto não, prodígio não. Mesmo. Ele era com 16 anos, eu acho. Não, o Life é melhor que a gente em tudo, cara. Menos em desenhar a pedra. Não, mas aí tem aquela fumacinha estratégica saindo do chão. As linhas paralelas, né? Você vê que o cara tá fudido na vida, que o cara de garoto prodígio, o único título que a DC deu pra ele foi Rapina e Colúmbia. E já cancelaram. Não, mas olha só, a gente reclamava do Life, de beleza. E isso tinha razão pra reclamar. Field, Image, Lee Field. McClane, Lee Field. Beleza. A gente reclamava do Rob Lee Field. Isso. Mas, tipo assim, o desenho dele realmente é ruim. Mas o fã de quadrinho, geralmente, ele tem umas regras meio estranhas pra ver quem desenha bem e quem desenha mal. Os caras não conseguem muito entender o lance da deformação artística e tal, sabe? O McClane tá na nossa mão aqui pra falar justamente não, mas isso. O McClane era uma outra proposta. Então, tipo, mas tem uns caras tipo o Jim Mahfouti que foi execrado e na época o traço do cara só é cartunesco, sabe? Então a Marvel chama ele quando é pra fazer um coisa de cartoon e os fãs ficam, não, vão matar, tem que tirar agora e tal. Mas você não acha que isso talvez tenha a ver com o fato de que, com todo respeito aos leitores, mas o leitor de quadrinho... Ele... É um imbecil! Exatamente. E ele precisa mais de ter um formador de opinião do que... Eu duvido, cara, que 90% das pessoas que zoavam do Lee Field, né, na época da Wizard, 94, 93, 92, realmente achavam que ele era ruim. Só entraram na hype de zoar. Então você não acha que, de repente... os bons e os maus desenhistas são... Não, e eu digo mais, eu acho que a culpa é das editoras, porque naquela época não tinha um rodízio de estilos tão grande, né, cara? Tipo, apareceu o Jim Lee, beleza, vamos contratar a galera que desenha igual o Jim Lee. Então quando aparecia um traço diferente, é aquela coisa do X-Men, o povo teme o que ele não entende, sacou? Mas o que eu ia falar é justamente disso. O Jim Lee é um cara que ele idolatrava, eu acho que ele ainda idolatra, eu acho muito fraco. E um cara que todo mundo execrava na época, que é um desenhista que eu adoro até hoje, é aquele Rick Leonardi que desenhava o Homem-Aranha 2099. Bom, bom que demais. Que desenhava o... traço desse cara tinha uma vibe parecida com o do Salvo Sema. Sema também, acho. Vocês acham? Eu acho também. Nossa, eu acho que não, tem não, nada não é que é o mesmo estilo. Tipo assim, o jeito que ele desenha o rosto é diferente, mas a linha rápida, quadradona, tá lá, é, cara. É quadrado. Mas esse cara era execrado. Então eu acho que tem um pouco essa coisa que o Diogo fala um também. Um desenhista que... Eu acho que esse é o meu favorito de super-heróis. E tem gente que torce o nariz. O Léo mesmo já torceu um pouco o nariz desse cara. É o Frank Quitely, cara. Ele é bom, menino bom. Todo mundo fica com cara de velho, mas é... Ele desenha umas barangonas, mas ele é bom. Mas aí que tá, o cara desenha gente de verdade, sacou? Você vê que nem todo mundo é bonito. Mas aliás, ninguém é bonito. Ninguém, exatamente, ninguém. Não desenha gente de verdade. Pô, eu adoro. Nivela, eu adoro só nivela por baixo, só. Let me be your hero. Não foi só uma história, teve uma época da Marvel, cara, que era aquela época que o Chris Claremont retornou pros X-Men. Nossa, era o Extreme X-Men, né, que chamava aquilo. Extreme X-Men. O roteiro era terrível, mas o desenho era tão ruim que o roteiro parecia até que ia salvar se fosse com desenho. Que era na época que o Salvador La Roca tava aparecendo na Marvel. Esse cara é um dos piores desenhistas que eu já vi na minha vida. Eu falei, ah, não, o cara melhorou e tal. Não consigo, eu acho pior que o Rob Liefeld. Pronto. Cara. E eu vou provar porque que esse cara é um desenhista terrível. Eu vou botar um link. Como é que chama o cara Salvador Dalí? Como é que é? La Roca? Você tá fudido, La Roca. Você tá fudido agora. Eu sei que eu sou um desenhista de merda, mas eu nunca faria o que esse homem fez com essa escada que vocês vão ver aí, ó. Vai ter o link aí na postagem, a escadinha do La Roca. Eu quero muito ver essa escada agora. Pra completar, tinha aquele estúdio, o Dom, que fazia as cores. Eles tinham mania de jogar marrom. Tipo assim, era um marrom com textura na página inteira, inclusive no requadro, onde era branco normalmente. Então parecia que você tava literalmente folhando com merda na mão, sacou? Só pegando o gancho dessa fase dos X-Men que o Salimena citou, eu lembro que eu tava empolgadaço na época que o Grant Morrison começou a escrever os X-Men, mas revista no Brasil já viu, né? Aquela coisa maldita do mix. Você lê uma história boa e tem que aguentar 40 porcaria vindo junto no mix. E tinha as histórias só do Wolverine, cara, que eu lembro que foi uma fase tenebrosa, que era o Frank Thierry escrevendo. Você lembra disso, Lino? Sim, lógico. E aquele Shan Shen desenhando. Olha o nome do desgraçado, cara. O cara chama Shan Shen. E eu lembro... Ah, essa fase foi desgraçada mesmo, cara. E o pló da parada, cara... As histórias não tinham cenário, cara. Você começava a ler o negócio, tinha um fundo vermelho, laranja, então você não sabia onde o pessoal tava. Você estava na montanha, você estava vendo uma nave. Cara, pra vocês terem ideia, o pló da saga era tipo um plágio de O Grande Dragão Branco, sacou? Pô, que já é uma história espetacular. Era o Wolverine num torneio de artes marciais, organizado por um cara que o vilão era o nome dele era Mr. X. Nu. E ele era igual esses personagens de King of Fighters. Ele tinha o cabelo com óleo louro pra trás, óculos escuro, ele andava sem camisa. Ele parecia um... E calça ele social, parecia... cara. Sem camisa. Caralho. E calça social. Ele parecia tipo o Wesker do Resident Evil. Isso, é o Wesker. Cara, isso foi escrito mais ou menos em 2001, mais ou menos. Aí depois assim. Entrou aquela fase que tinha o Derek Robertson desenhando, isso, que aí isso. Que colírio aqui, não, né, cara? O Wolverine voltou a ser feio, voltou a ser baixinho, peludo, asqueroso. Essa coisa, o Hugh Grant, as pessoas... Hugh Grant? Imagina o Hugh Grant de Wolverine. Que maneiro, né? Mas o Hugh... Seria um bom ciclope, né, cara? Na fase mais canastrão. O Hugh Jackman trouxe essa coisa que ele acabou com o próprio personagem Wolverine, que era coisa de ser baixinho e feio. Puseram um homem grande e galã pra ser o Wolverine. Mas, cara, só do Wolverine ter o cabelo ridículo e a costeleta no filme, eu já achei muito. Cara, já fizeram demais. Me irrita muito esse conceito de que o Hugh Jackman foi um excelente Wolverine, cara. Porque a coisa mais fácil do mundo é você interpretar o Wolverine, cara. Aqui, mas falando aqui, o Wolverine é um personagem merda. É um personagem que só funciona como coadjuvante. Eu gosto do Wolverine demais. Eu não gosto desse Wolverine sensual, sabe? É. Que o Wolverine virou o Gambit da parada agora. Passou o pinto no universo Marvel inteiro. Sim, verdade. Teve uma época que o Wolverine tava em todas as equipes do universo Marvel. Ele tinha. Teve uma época, não, ainda tá. Não sei, hoje em dia eu não acompanho. Eles começaram a apelar tanto no poder, que eu acho que é no início da Guerra Civil, ou numa história um pouco anterior, o nego explode o Wolverine pra ele chegar no esqueleto. Dois quadros depois ele tá inteiro. Pô, mas isso é Garfienes, não? Porra, não. Não, Garfienes ia passar com rolo compressor por cima assim, dele. É, e o ia cagar na boca dele. Ia tocar. Aliás, menção pras coisas boas. Justiceiro massacra o universo Marvel. Vocês lembram disso? Não, o que é isso? Justiceiro é uma história que deu pro Garfienes escrever. O Justiceiro mata o universo Marvel inteiro. Mostra como ele mataria cada um. Mas primeiro que ele mata é o Ciclope, se eu me lembro bem. Eu lembro que no final tinha um monte de mutante pra matar, aí eu não sabia o que ia fazer, levou todo mundo pra ilha e soltou uma bomba atômica pra matar. Cara, é assim, né? Em nome de toda pessoa que já tem mais de 20 anos de idade, ele escreveu esse roteiro. Não, né, pelo menos na Marvel isso foi piada, na DC o Batman vive fazendo isso sério com o universo DC. Estamos falando de personagens bons com histórias ruins, ou mais ou menos. Vou falar agora de um personagem bem ruim, com uma história terrível. The Savage Dragon enfrenta o Lagostão. Gosto demais. Maneiro, cara. Ah, não. Pô, você gosta da imagem inteira, mas não gosta do Dragon, que é o único maneiro? Não, tô falando da história ser ruim. Ah, não, maneiro, é bom, cara. É divertido. Não, cara, do Lagostão, caralho. Mas o Lagostão foi um concurso que teve na época. Mas esse é o problema. Se fosse overdose, ia ser maneiro. Isso é aquela parada que o Saldanha falou, de gostar do quadrinho mais ingênuo, o quadrinho do super-herói tinha que ser mais assim. Pô, o que que é mais anos dourados do que o pessoal fazer um concurso que você desenha o seu personagem, o mais legal vai aparecer na história. Mas aí que tá, agora que vem o pulo do gato. Você mandou um personagem que não foi escolhido. Eu tô falando, cara. O Jimbo, o Lagostão ganhou. Jimbo, né? Quando eu li essa revista a primeira vez, eu lembro que eu tava lendo, quando eu terminei eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida, assim? Esse quadrinho. Se eu não me engano, essa foi a última edição que a Globo publicou. Não, não foi coincidência, foi a última que eu comprei. Que eu falei, cara, que coisa horrível. Mas aí quando chega no fim, você vê que foi um concurso e tudo mais. Aí eu tive essa mentalidade dessa linha. Falei, pô, é uma ideia legal. Depois eu parei, cara, olhei a coleção do Wildcats e tudo mais. Falei assim, cara, e se não fosse um leitor? E se fosse realmente o Eric Larson? Eu ia acreditar que era ele. O Eric Larson criou o Mako, o Homem Tubarão, que era igual o Jim. Foi meio que um wake-up call pra mim. Eu falei assim, cara, tem algo muito errado nesse negócio. Então, assim, eu... Foi um divisor de águas pra mim. O Lagostão, então, foi... O Lagostão acabou comigo. E a partir daí, eu meio que fiquei cético com quadrinhos mesmo. Eu curti o Lagostão. Ah, vai ser maneiro também. Cara, tem coisa nada muito pior que Lagostão. Ih, por aí. Rapaz. Olha o novo, cara. O ouvinte Jimbo, que não... Lagostão. É Jimbo the Mighty Lobster. The Mighty. Pô, olha que foda, cara. É muito foda, cara. O ouvinte que não conhece. Ele era tipo um pirata, né? Ele tinha um cachimbinho. Do caralho. Não, e ele era meio popado porque ele tinha um cachimbo, o jeito que era desenhado. O maxilar dele saía meio aqui pro lado, assim, ficava meio grande. Né? Mistura de homem com bicho mesmo, você acha muita coisa pior, no, pô, o Gamo Guerreiro, a Bova. Não fala mal do Gamo Guerreiro, não, o Gamo Guerreiro tem, é maneiro. Tem o Morsa também, o Homem-Aranha é cheio desses caras também, né? Let me be your hero. Cara, uma porcaria foda. E nego pagou um pau pra caralho disso na época. É Vingadores à Queda, cara. Que bosta de revista. Eu não li. Você não li? Eu acho que você leu na época, cara. Se eu li, eu não lembro. Porque a Feiticeira Escarlate fica maluca. Eu não li. E começa a acontecer um monte de merda no mesmo dia. Os Screw invade a mansão dos Vingadores. O Visão, a Mulher Hulk fica maluca, sai matando todo mundo. Cara, isso é isso, aliás, isso pra falou, mim, sim. Invasão tem... Screw, pra mim, foi o chute no saco final. Que, pelo amor de Deus. Tudo que você leu nos últimos 30 anos tem que revisar, porque metade dos personagens eram Skrulls infiltrados. Tomar no cara, eu não acho nem ruim a premissa, não, viu? Maneiro. Eu acho a premissa interessante. Mas, pô, Skrull é aquele negócio que já me lembra do Super Aventuras Marvel. Eu olho pro queixo dos Skrulls, eu lembro do Thanos, que eu não gosto de lembrar. Oh, e pensa que isso vai estar no cinema daqui a pouco, cara. O plot do filme dos Vingadores. Você que gostou do filme dos Vingadores aí? Não, então, olha só, isso pra mim era a coisa vai mais... Vai ser do caralho. Aquilo era tão nerd, aquelas histórias eram tão ruins, até quando eu curtia quadrinho, isso vai ser julgado pro grande público, o nego vai adorar, cara. Olha isso. Não, cara, e esse universo Marvel galáctico, cósmico, todo vai pro cinema também, porque eu acho que vai ter filme com Drax. Imagina quando o Tribunal Vivo for o vilão dos Vingadores. Nossa, caralho, imagina. Vai chegar, né? Eu quero ver o Atu. Eu vou curtir. Ó, anota aí, Vingadores 2 vai rolar o Atu no finalzinho, olhando caralho pra tela. Caralho, isso acerta essa divisão. Não, o Atu ator pra fazer é Matheus Nachtergaele. Raspa a cabeça dele, vai ficar igual o Atu, cara. Só não é muito bom nisso, né, cara? Então, mas esse negócio que você falou desse tipo de histórias Vingadores, cara, pra mim o universo Marvel virou isso. Um monte de história que é só coisa explodindo e no nada vai ser o mesmo, nunca mais, morre gente daqui, ressuscita dali. Essa coisa de ressurreição, Grant Morrison até tira um sarrozinho disso na crise final, que quando eles matam o Ajax, né, que é um personagem que eu acho muito foda, o Super-Homem tá dando uma, pagando meio de padre assim durante o velório e conduz uma espécie de oração super-heróica, assim, e durante a oração ele fala: nós louvamos sua morte e já oramos por sua ressurreição. Então, tipo assim, ele mesmo já tá dando uma tiradinha nesses clichês do... Mas nada é mais ridículo, né, cara, do que a ressurreição, se você parar e pensar bem. Tem como certificar uma ressurreição, cara? Ah, tem, cara. O Kevin Smith fez com o Arqueiro Verde, ficou muito maneiro, cara. Mas ele tinha um deus ex-máquina na mão, né, cara? Não, ele tinha, lógico. Porque com o Arqueiro Verde, quando tem aquela cagada no final do Zero Hora, que o Hal Jordan faz voltar o Arqueiro Verde, faz voltar o corpo vem oco. E aí tem toda aquela coisa de tentar convencer o espírito dele a entrar no corpo de novo. Nossa, justificativa boa, hein, isso mas tá é muito maneiro. Você tá me lembrando aquele vídeo que tem de Fantástico dos anos 80, da Casa Mal-Assombrada. O clássico das pedras voando, né? Que aí tem a repórter fala, tá tendo uma casa que tá tendo um poltergeist no Nordeste. Aí tá passando um camarada de chapéu com a espingarda e o repórter narra: este homem está levando uma espingarda para matar o espírito. Não, mas é maneiro. Pode ter parecido doce, mas é maneiro. Aí o cara fala, se aparecer ele mata. Mas eu acho que a ressurreição mais foda dos quadrinhos foi o Justiceiro, quando o Garth Ennis assumiu ele, que ele tava numa fase que ele era meio que um guerreiro dos anjos e tal. O Justiceiro Celestial, pô. E aí eu não sei o que aconteceu no final dessa fase, se ele morreu, não sei o que lá. Aí começou a fase do Garth Ennis, que trouxe ele de volta, né, tal. Aí começa a revista, o Justiceiro... O que aconteceu? O que aconteceu? Foi tudo um sonho. Caralho. Pô, isso cara, mas o Garth Ennis no Justiceiro, ele fala, não, já deu, vamos passar o personagem pra outras pessoas explorarem. Não. O Garth Ennis no Justiceiro tinha que ser igual o Kuga no Botafogo, cara. Tinha que ser vitalício ali. Ele nasceu pro personagem. Let me be your hero. Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. Uma tendência que eu tenho notado aqui, pelo documentário do Grant Morrison que a gente já citou, e também pelo documentário do Alan Moore, que são parecidos em algumas etapas, não tem jeito de você ser um escritor de quadrinho que leva o assunto adiante sem ser mago, não, cara? Porque todos os caras estão no... O Warren Ellis é mago também? O quadrinho é um meio tão merda que o ápice deles é o Paulo Coelho. O negócio ali tem que ser meio místico, meio mago. Se fosse o Paulo Coelho fizesse quadrinho, ia ser foda. Imagina o super-herói do Paulo Coelho, cara. Como é que seria, cara? Eu aposto... Seria tipo um surfista prateado, assim, né? O cara só falando frase de alta ajuda, chorando. Eu aposto que tem gente... Um deserto. Eu aposto que tem... Um beduíno. Não, fala mais um, perdeu agora. É, um alquimista. Pô, eu acho que deve ter muito nerd desse aí que lamberia o saco do Alan Moore e do Grant Morrison, que torce o nariz pro Paulo Coelho. Cara, é exatamente o mesmo discurso que eles têm. Muito nossa, parecido. Que o cara, tipo assim, opera um tipo de magia que não é bem magia, mas é magia, né? Agora, é magia de fazer dinheiro, porra. Exatamente. Será que alguém... Paulo Coelho domina. Os dois também não são muito atrás, não. Você realmente acredita que o Alan Moore tá em casa nesse momento, na frente de um caldeirão espremendo asa de morcego, jogando PlayStation. Cara, você vê quando o Grant Morrison fala, você vê na cara dele que ele tá fazendo piada com todo mundo, sabe? É evidente. O detalhe que ele ensina a fazer uma magia durante o documentário. A magia que ele ensina é absurda. Você escreve num papel e bate uma punheta. A magia é essa. Na hora que você tá gozando, você tem que olhar pro negócio e mentalizar. Que aí sua vida vai mudar. Cara, é muita trollagem junto. Por isso que eu achei o cara genial, sacou? Cara, eu queria ver muito o tanto de gente que vai fazer essa magia em casa. Eu achei que você queria ver o Grant Morrison executando a magia. Olha só, esse negócio me lembrou muito do Jodorowsky, cara. Então, sim, os escritores geniais de quadrinhos já vêm com isso desde os anos 70 lá, cara. Essa coisa de ser mago. O Paulo Coelho é um Jodorowsky fake, né, cara? Um wannabe do Jodorowsky. Até no cavanhaque. Sim. Lembra que na época do Prometeu, o Alan Moore escreveu uma página? Que aí falou que o desenhista que desenhou passou mal, sim, o editor não conseguiu, o nego morreu. Ela, amor, eu te falo que eu vi a página na internet e eu fiquei com um cagaço de aberto. Ah, não, cara. Cara. Não, não. Bolso de otário nas costas agora, né, cara? Então vai lá, fodão, vai lá, abre lá a página, bonitão. Isso que você não leu o quadrinho. Pô, abri a página e tocar a punheta ali. E sabe o que foi muito engraçado no documentário do Morrison? Ele, tem uma hora que ele mostra os cadernos dele, que quando ele pensa numa frase legal, ele anota no caderno. Aí eu lembrei de quando eu e o Léo vimos, a gente falou, pô, esse grande Morrison é meio picareta, né? Não, cara, olha esse balão aqui, aí tinha um cara gritando, eu fui imerso em tempo líquido. Quem já viu Skylab já, cara? Eu fui imerso em tempo líquido. Tempo líquido. Mas, pô, eu picareta, eu gosto do Grant Morrison demais, o Alan Moore pra mim é Deus na terra. Mas, pô, os caras são picareta, vão aceitar aí, gente. Mas o que é essa frase? Tá caindo na peixe. Então, sério, isso não é falar nada com nada. Você tá bolado, você ficou bolado. Porra, é muita poesia. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. Eu vou lembrar de uma história horrorosa e clássica que basicamente revolucionou o mercado de quadrinho no Brasil. Trouxe muita gente pra ler quadrinho, mas na época eu já era um pouquinho mais velho e já meio que saquei que era uma bosta na época, assim. Mostra Superman. Exatamente. Sabia. Cara, que bosta de história, cara. Não, não tem história, é só porrada. É o Carnificina Total. Mas que o Apocalipse também, que vilãozinho. Sem carisma. Era o Hulk da Marvel. Exatamente. Sem esperar que fosse um cara que tivesse algo a mais, era um cara com super força. Se vocês for pensar, é até interessante que o nego tenha usado uma premissa, pô, quem vai vencer o Superman, tá lá o Lex Luthor maquinando as coisas e tal. O nego bota um cara simplesmente pra afundar ele no chão, sacou? É até interessante se for pensar assim. Mas o jeito que foi contado foi escroto, aquela coisa de um monte de página pin-up uma atrás da outra. Sim, né? Sim. Não, mas pelo menos serviu pra ter o retorno do Superman, que eu acho um puta história. É uma saga legalzinha. Eu acho legal, acho bem legal. Bons jogos de videogame renderam também. Não, e depois, como se não bastasse, o Superman ainda volta na moda de mullets, cara. Nossa, e tem a fase do Superman elétrico ainda. Sim, depois ele foi dividido em azul e vermelho. Nossa, caralho, teve isso mesmo. Ou, anos 90 foi uma merda pros quadrinhos, puta que pariu. Tá aí, uma coisa que nego paga o pau do cacete. E que eu acho super valorizado é o tal da queda do morcego. Tem momentos bons, legais, mas sim, se pegar a história como um todo, não é uma história boa, é uma história bem mequetada. Olha, eu vou falar, contradizendo tudo que eu já disse, que eu só fui aceitar o Bane como um personagem razoável depois do filme. Eu também. Who is the one man to have defeated me in freestyle? Only me. My brain, yes, that's my name. When you hear the name, Ben, I guarantee the pain. I'm coming after you, Bruce Wayne. I'm stronger. Mentira, o Bane contra o Homem-Hora tem uma revista que eu vou jogar. Porra! Mas como o Bane é ridículo? Um clássico dos quadrinhos, Bane e Homem-Hora. O Bane é... Ele é um jogador de luta livre mexicano. É um multi-lucha, cara. É um Nacho Libre, cara. Cara, deve ser legal você reler a queda do morcego pensando na voz do Tom Hardy, né, cara? Cara, e era muito idiota, porque o Bane usava uma droga que deixava ele super forte e o Homem-Hora também. Só que, tipo assim, essa droga era conectada no córtex dele e ele tinha um monte de fio, assim, quando... Então, assim, a coisa era mais idiota ruim com a porra do fio, cobre o cara de porrada. E foi como ele foi derrotado, né, no Batman Robin, foi? Caralho, tinha ele no filme, lembrei agora. Ah, no Batman Robin, você tá pensando no... Não, é que ele era capanga da Era Venenosa. Esse filme eu deletei da minha memória. Esse filme é muito bom, né, cara? E aí, pior, o Bane era ridículo. Não, o Bane é muito mais do que o cachorrinho da Era Venenosa. Aí chega no filme novo e ele é o cachorrinho da mulher que morre esquisito lá. Da... Ela morre, ela dorme, né? Que dormida que ela quer fora. Ficará pra sempre nos nossos corações. Diga a meu amado que eu amo. Nasce um meme. Kill them all. When you try your best, but you don't succeed. Uma questão que eu tenho aqui, cara, por que todo vilão do Homem-Aranha é verde? Vocês já repararam isso já? Não, não só verde, como eles insistem na combinação de verde e roxo, cara. Isso é muito sério. Sério, com o Duende Verde. O chacal e o bicho é verde, cara. Um abutre verde. Todo mundo é verde, cara. O abutre é o mais inexplicável, cara. Ele, além cara, de ser chacal... verde, ele é velho. Ele é um velho. Mas, não, e é um chacal que anda pelado ainda, cara. Ele não tem nem a decente se vestir. Eu acho que a galeria do Homem-Aranha eu acho que é a pior de todas. Alguém tem... O Abutre, quando pensa nele, olhando só do cima, não é? O sim. Não, sabe o que eu lembro mais do Fábio só do cima? Do Lápide, cara. Nossa, eu acho que era nessa fase, cara. Era nessa fase que eu queria. Quadradinho. E aí tinha aquelas capas brasileiras. Eu criança, cara, ansiando pelo McLean, cara. Chegava ele. Olhinho brilhando, cara. Eu abri tinha aquele lápide, aquele cara branco. Cara, que vontade de casar. É muito clássico, meu, é verdade. Filha, então, o Abutre me lembra muito o Eric Larson. Não, vai, salvocinho. Por causa das histórias do Sexteto Sinistro. É a orelha de abano. É, a napa e a orelha, cara, é muito fácil. Cara, eu tenho uma galeria pior que a do Homem-Aranha, cara. A do Falcão de Aço, cara. Que era tão desgraçado. Nem o Falcão de Aço conhece a galeria dele. A galeria do Falcão de Aço era tão desgraçada, mas tão desgraçada. Segurava a mulher. Que o arquivilão dele era Duende Macabro, cara. O cara tinha que pegar vilão emprestado os outros, cara. Eu vou te falar, cara, eu gostava pra caralho do Falcão de Aço. Eu gostava pra caralho. Não, eu ia falar do Duende Macabro aqui, cara. Eu lembrei de uma edição, aliás, eu acho que foi essa edição que eu comprei que me deixou com medo na época. Era aquela edição especial desenhada pelo McLean. Que o Duende Macabro deforma uma criança, deixa o moleque com o rosto meio Duende Aranha e motoqueiro fantasma, exatamente. Pô, o Duende Macabro, pra mim, ele é justamente aquele jogo de videogame de 16 bits, onde você enfrentava o inimigo X no fim de uma fase, aí na outra fase o inimigo voltava, só que ele voltava mais sinistro. E eu nunca entendia na época, pô, eu era criança começando a ler ali e tal, falando, pô, o visual do Duende Macabro é muito mais ameaçador, o Duende Macabro é muito mais perigoso que o Duende Verde. Aliás, cara, o que é o Duende Verde, né? É pra ser tipo o Coringa do Homem-Aranha ali, tipo assim, o arquivilão. Eu não digo nem o que é o Duende Verde. O que é o visual desse mas cara? O que é o cabelo do Norman Osborn? Alguém me explica isso. Isso é aqui, clássico isso demais, cara. Não, isso aí é a bíblia da história quadrinho. Quer dizer que mas cabelo? Eu te explico. Você lembra do Moulin Rouge? Não lembro. Tem um argentino que tem o cabelo do Norman Osborn, que é um cara que tinha narcolepsia nesse filme. Procura aí que vocês vão achar. O cara, ele tem o cabelo cacheadão e lambe uma ele lombada. Pra trás. É, aí aquele cabelo, ele é todo cacheadinho por igual. Então fica vários quebra-molas, que brilha cara. Dessa maneira. Ele é muito errado. Cara. Faz muito tempo que eu não vejo Homem-Aranha 1. A ideia do Duende Verde voar no skate é uma ideia de quadrinhos e ela foi passada pro cinema. E eu lembro de ter gostado muito do Homem-Aranha 1. É ridículo. Vocês viram recentemente? Revi todos os três recentemente. E aí? Dá pra engolir um duende, cara, voando num skate? É porque ele não é muito duende, ele é meio Power Rangers, né? Ele é meio tecnológico, assim. Ele é o chacal, né, cara? Mas tem... Cara, tem, meio pelado, mas por ele não tem pelos, né, cara? Mas olha só, eu tenho aqui o antídoto pra isso. Se você viu o Homem-Aranha 1 e achar que tem alguma coisa errada, você revê esse remake recente. Aí. E tudo naquele vai parecer lindo. Você lembra que o recente ganhou os poderes ao som de Coldplay? Aí você vai reclamar do duende lá, esquisito. Mas calma aí, eu não vi esse filme recente agora, mas foi ao som de Coldplay. Ele foi picado pela aranha ou ele deu a bunda pra aranha? Não, ele foi picado pela aranha e depois ele foi andar de skate de cabeça baixa descobrindo os poderes. Lights will guide. E a Regina Duarte ajudando no processo ainda. Cara, eu vou mandar uma que acho que o Salimena vai lembrar na época, cara. Que além das histórias estarem numa fase desgraçada, o nosso bolso tava numa fase desgraçada. E foi quando a Abril começou a lançar aquelas revistas premium. Aquilo era caro pra caralho na época, cara. Era tipo 10 reais. Só que eu não tinha 10 reais pra dar na revista, cara. E eu lembro uma vez, eu e o Celimena duraço, assim, sem tudo no bolso. A gente passa, tipo, numa loja de quadrinhos e a gente comprava X-Men, né? Aí tinha acabado de chegar X-Men no mês. a gente ser um puto no bolso, a gente olha pra capa, assim, da revista, a edição mais importante do ano. E a revista vinha lacrada, cara. Caralho, dá nem pra folhear. E a gente começou a ficar desesperado, tipo, se pergunta, o que tava acontecendo? A gente quase roubou a revista, cara. Desesperado, tal. Aí juntamos dinheiro, compramos uma revista. Cara, o que que vai acontecer? Aí era o início da saga dos 12, velho. Que é a bosta. Pô, essa época da prêmio, cara, tem muito lixo, assim, de cara, mexer. Essa época era uma época tem maldita, na época cara. Que o Ciclope morreu, teve a busca foi do Ciclope. Foi a conclusão da saga dos 12, foi isso. Tem aquela edição que o Ciclope volta com um buraco, ele vira um Ciclope de verdade. Ele se funde ao apocalipse nessa, cara. Gente, mas a lógica do mercado editorial de quadrinhos é, se você tem uma história muito merda, bota uma capa diferente e fala que é especial, que nem vai comprar aquela merda. Os retardados compram, como tá provado. Cara, a gente foi desesperado, velho. Não tinha dinheiro, velho. Não sei o que eu fiz pra arrumar dinheiro pra comprar o negócio, cara. Agora, você falou desse negócio de, do ato de comprar a revista, eu lembrei da história boa de um amigo nosso. O Humberto descobriu o Batman meio tardiamente, a gente já tinha uns 18 anos, 17. Foi na época da Premium também. É, 99, 2000, por aí. Aí ele começou a ir nos sebos e comprar as revistas do Batman que ele não tinha, né? Aí teve uma vez que ele lá em casa muito bom. Tirou todas as revistas, a gente tava olhando, folheando aqui. Ó, o Léo, eu já vi essa revista aqui já, olha. Não, cara, não vi não. Cara, eu lembro da capa da revista. O negócio tinha batido. Era o Kelly Jones desenhando Batman Azrael com aquela armadura. Eu lembro direitinho da capa da revista. Nossa, aí o Léo, não tem não, Léo, não, peraí. E tinha comprado todas as revistas igual no mesmo dia, cara. Que isso, cara, sem noção. Aí ele ainda pegou as duas, botou do lado e falou: negão, não, é? Caralho, tentou negar ainda. Mas é engraçado, você falou essa coisa de comprar. É, eu sempre, quando eu fico pensando em economia, coisa e tal, eu sempre lembro de quadrinho. Porque pra mim o desespero, a coisa da inflação, que o nego fala, era o quadrinho. Porque sim. Toda segunda-feira. Vinha em código, é, na época da URV. É. Então toda segunda-feira tinha um preço novo. Então se você, tipo, saiu o quadrinho na sexta-feira, você roubava, dava cara, uma porrada uma na mão. Pra cara. Você ter o dinheiro até domingo, se não segunda já era mais caro. Realidade real. Daí o clássico da Dona Marta, minha mãe. Eu enchia o saco, comprava o quadrinho, aí depois criança virava: mãe, tô com fome, não sei o que lá. Não quer quadrinho? Come quadrinho. Bebe quadrinho, graça. Ela tá certa. Obrigado, mãe. Na época, eu tenho um irmão que é comunista, que é um dos caras que mais empresta dinheiro a juros pros outros da vida. Então, acho que com 10 anos de idade, eu já tinha uma dívida de 6 meses de mesada adiantado, que eu pegava com o Renato emprestado. O Renato me cobrava um dinheiro a juros depois. E ele ainda lia suas revistas depois. Sim, sim. Caralho. Let me be your hero. Quem nunca pesquisou em sebo, né, cara? Aquele cheiro desgraçado, fica lá ajoelhado. Pô, nossa, agora bateu a nostalgia. Mão amarela, fedendo. Não, e aí você compra aquela revista, você abre, na primeira página tá escrito giz de sebo. Não, Evaristo não. José da Silva. 85. Você coloca a data. Né? A galera recortava cupom, aquelas coisas, você via da revista, foi recortada. Era o Instituto Universal. Isso. Você vê que pelo menos o cara tava fazendo... O cara que tava lendo quadrinho, parou de ler quadrinho. Pra subir na vida. Exatamente. Isso. Foi procurar um curso de técnico de costura. E se fosse revista mais antiga, era aquelas propagandas de curso de Kung Fu. Aquela, quando o ninja era maneiro. Tem que ser uma coisa que não pode ficar de fora. Eu comecei a ler Marvel muito por acaso, porque tinha propaganda daquele boneco Super Powers, que saiu mais ou menos na mesma época. E aí eu queria o Flash, porque o Flash você apertava os braços. Eu tinha, cara, mexia a perna. Sim. Só que ele não ficava em pé, o filho da puta, que a perna dele era bamba. Não, eu não sei, você queria demais essa época, né, cara? E aí minha mãe, era na época do meu aniversário, ela perguntou o que eu queria, eu falei, quero o boneco do Flash. Minha mãe, que porra é essa de Flash? Eu falei, não, é um cara todo de uniforme vermelho. Comprou o Flash Gordon pra você. Ganhei o Demolidor. Ganhei o Demolidor. Eu comecei a ler Marvel por causa disso. Fiquei muito puto, porque o negócio se apertava o braço e ele não corria. Era um obsceno. Você demorou a entender então que não era o Flash. Let me be your hero. No frigir dos ovos, o que vocês acham? Marvel ou DC? Cara, apesar dos X-Men ser a minha equipe favorita, eu fecho com a DC, cara. Pô, pra mim não tem sombra de dúvidas, cara. Eu prefiro, como eu disse, eu quero preto no branco, então a DC pra mim ainda fica... Olha só, eu comecei a ler por causa do Homem-Aranha, né? Aí curtia pra caralho essa coisa do da Marvel ter herói mais humanizado, no mundo mais real e tal. Passei pros X-Men, curti mais isso ainda. Mas depois de velho, cara, foda-se o mundo real, sabe? Eu acho que hoje em dia, cara, a DC tá cumprindo mil vezes mais o objetivo do que eu espero do super-herói do que a Marvel. Então eu também fecho com a DC, cara. Bem, eu acho que o super-herói já deu muito tempo já. E os filmes de super-heróis estão fazendo odiar mais do que eu já odiava há 10 anos atrás. Mas não é essa a pergunta. Mas vai deixar eu responder? Você quer responder pra mim ou não? Ou seja, eu vejo um filme do Batman, me dá menos vontade de ler um quadrinho do Batman. Eu vejo um do Vingadores que eu gostei pra caralho, eu sei que se eu ler também eu não vou gostar, que eu vou me sentir um idiota. Porque você tem que gastar dinheiro, e se não tiver que gastar dinheiro, pô, tem tanta coisa boa na internet de graça pra você ler. Isso vem com o que o Salimento tá falando também, de você amadurecer e mudar os seus gostos e mudar as suas preferências. Eu não posso mais perder 20 minutos lendo uma revista em quadrinho. Me desculpa, eu não consigo. Me desculpa. Pra todos vocês. Agora, se for uma revista em quadrinho, por exemplo, né, eu peguei agora, li o Preacher, gostei pra caralho, assim, pô, li pra caralho. Porque tem algo diferente. Não é que nem você ler um DC ou Marvel. Eu não consigo, então é difícil me escolher. Agora, pelo carisma dos personagens, eu fico com a Marvel, porque eu acho que a Marvel tem personagens muito melhores que o DC. É por causa do Gambit, né? Só por causa do Gambit. Mas foda-se, 3-1, chupa Marvete. Chupa Marvete. A gente já contou já como é que foi a nossa história com os super-heróis. Eu quero saber como é que ela acabou. Qual que foi a gota d'água? O que fez você abandonar os super-heróis? Cara, eu abandonei recentemente, depois de acompanhar as notícias aí dessa última saga malfadada, Vingadores contra X-Men. Uma saga claramente calcada no sucesso do filme, né? Só pra capitalizar mesmo tal. Não, então e... você tá falando recentemente, é recentemente mesmo, né? Sim, recentemente mesmo, né? Pouco menos de um ano atrás. Não, a minha ideia de gravar esse cast foi porque o último bastião, o último leitor de quadrinhos morreu, cara. Quando o Léo abandonou, eu falei, pô, não é possível, então acabou o super-herói. A minha vida quadrinística atualmente se resume só a comprar uma coisa antiga que sai encadernado e tal, mas mensal, assim, eu parei, cara. Só se pintar uma coisa muito legal, baixar um scan. Mas qual que foi a gota d'água? Qual que foi o evento que fez você parar de ler? Foi o fato deles terem transformado o meu personagem favorito num vilão psicopata que matou a figura paterna dele, que no caso foi o Ciclope assassinando o Xavier, cara. Eu achei um pouco extremo. Cara, deu piti. Ele saiu então por causa de um piti. Aí foi demais pra mim. Mas peraí, o que aconteceu com o Ciclope? O que justificou? Cara, ele foi dominado pela maldita Fênix, pra variar, sem assim, caralho, de novo, cara, até hoje isso, cara. Não deu. Esse cara tá na América ainda, porra. Aí depois dessa eu peguei meu bonezinho, cara, e tocou a musiquinha do Hulk no fundo e eu fui caminhando em direção ao horizonte, cara. Pedi pra sair. Depois do Léo, acho que eu fui o que acompanhou o quadrinho por mais tempo ainda. Mas eu já tive uma relação melhor. Porque eu tava lendo, como eu disse, eu já tinha abandonado o Marvel, eu tava lendo só DC. E chegou num momento que anunciaram que iam terminar o universo DC para fazer um reboot. Então eu falei, cara, é a melhor oportunidade. Porque o grande problema de quadrinho de super-herói ocidental é que eles não têm fim. Eu falei, cara... Aquela primeira vez... Você parou junto comigo então, porra? Vai ter fim. Então eu fui lá, quando teve o fim, eu simplesmente não voltei com o reboot. Eu larguei pra lá e falei, pronto, os meus personagens tiveram fim, morreram, acabou. Pô, o meu foi muito parecido com o Léo, né, cara? Eu já falei que o meu herói favorito era o Homem-Aranha, então o ouvinte já pode imaginar quando foi que eu abandonei os quadrinhos, né? No malfadado pacto do Mephisto. Sobreviveu, você aceitou a saga do clone? Não, aceitei a saga do clone, aceitei todos os uniformes. Não, ele... Homem-Aranha mendigo, teve os Homem-Aranha Prêmio, você tava lá carregando a bandeira. Tudo, cara, passei por cada coisa. É porque aquele ali, cara, era o Peter Parker ainda. Então, eu já tinha feito. Cara, até a Gwen Stacy dando pro Norman Osborn, você aguentou ainda. Tudo, né, cara? Mas sabe por quê? Ali eu já tava anestesiado, já tinha virado mulher de malandro. Você tava à base de morfina então, ali. Então, tipo época, assim, né, pra mim aquilo ali virou um ritual, sabe? Quando eu passava sempre na frente da banca, olhava pra dentro, quando tinha o Homem-Aranha, eu comprava, lia aquilo, já não gostava mais e pronto. Só, cara, que. Igual o Saldanha falou, precisa ter um fim, cara. Pra mim o pacto do Mephisto foi realmente o fim. Aquilo foi a gota d'água. Porque os editores não sabiam o que fazer com o personagem. Visivelmente há muito tempo, tanto que as histórias estavam uma porcaria. Aí viraram e falaram, pô, o que tá errado com ele é o casamento dele. A gente tem que tirar a mulher pra poder, né, fazer ele viver outro tipo de aventuras. Nessa época também ele tava com a identidade dele revelada, né? Então, assim, eles estavam vivendo esse drama de não saber lidar com isso, né? Até concordo. Fala, pô, você quer fazer histórias novas que ele casado não vai ter como? Beleza. Ou divorcia, ou mata a mulher. Né? Já tinha matado a primeira namorada dele, sim, né? Mata a mulher de novo. Podia ser até interessante. O cara ia dar uma despirocada fodida, porque, tipo, o relacionamento dele era realmente... Não tinha como você ver um sem o outro assim mais, né? Aí não. Vamos botar um diabinho na história. Aquele doente que aparece assim. Mudar a realidade porque ele ficou ofendido com o tamanho do amor que eles tinham um pelo outro. Essa é a justificativa mais idiota do mundo. Cara, isso pra mim foi a... E ele faz o pacto pra salvar a tia May ainda. É, não. A tia May tava... A tia May tava pra morrer. E aí o Mephisto fala, ó, ou é a vida da velha, ou então é seu casamento. Aí vocês vão esquecer completamente o relacionamento de vocês, vai ser apagado do universo. Aí eles conversam que... Então, beleza, né? Então... Cara, é muito surreal isso. Né? Cara, isso pra mim é como um mestre de RPG falar, ô moçada, foi errado aqui, então vamos rebobinar aqui. Fazer isso foi a Marvel olhando na minha cara e falando, trouxa. É. Mas uma coisa é o mestre de RPG falar assim, pô, essa ação aqui tá errada, vamos rebobinar. Não, fala assim, olha, os últimos 3 níveis que a gente jogou, porra, fiz errado, vamos voltar. 3? Vocês. Porra, voltou lá nos anos 80, porra. É foda. Não, e olha só, aí, cara, eu parei pra pensar esse negócio que a gente fala, eu sempre vivo zoando, fã que fica puto por causa do final, eu falo, ah, não, me senti traído, não sei o que e tal. Aí, cara, eu parei pra pensar, sim, eu me senti traído. Ah. Mas sabe por quê, cara? Eu acho que super-herói, por ser um negócio que você pega desde a infância, é aquele negócio que o Dan falou, ele sempre te remete à infantilidade. É igual o torcedor de futebol, cara. Você não consegue avaliar aquilo como adulto, aquele personagem é parte de você, sacou? Então quando faz aquilo, parece que é pessoal, sacou? Você tem real intentos nerds, né, jogar pedra nesses caras, esses joquezados da vida aí, sacou? Então você também concorda, vai ameaçar crítico do Batman de morte? Não, crítico do Batman não, mas se nem eu quiser matar o joquezado aí, eu tô dentro, cara. Você aí que é o joquezado, você vai morrer. Let me be your hero. Meu, como eu já citei, foi nosso amigo Lagostão. O Lagostão me fez repensar sobre as minhas pesadelos com esse cara. E eu lembro que na época eu tava lendo Cemitério do Stephen King, né? Que até hoje é um dos meus livros preferidos. Aí depois eu comprei outro livro, comecei a comprar, falei, cara, eu vou migrar pro livro mesmo, eu não tenho dinheiro pra comprar livro e quadrinho, e pra falar a verdade, não tenho interesse. Então fui pro livro, que todo mundo lá de conver, é um universo muito melhor, porque não tem esse lance de você ficar reciclando o personagem, que nem tem. Quantas vezes já fuderam o Wolverine, já mudaram, já reformularam e remoldaram só pra poder vender em cima do nome. E é uma sensação muito boa, você não tem quadrinho. É, você tem no quadrinho, você não tem no quadrinho de super-herói, né? Não, eu tô falando aqui, é o quadrinho que eu deixei claro no começo, é o quadrinho de super-herói. Porque, né, tirando assim, o homem déjà vu, né, que faz os eventos se repetirem, né, o último bom herói novo que eu li foi o quê? O Spawn. Que não é fantástico. Ele fala, o último bom herói novo. O último grande herói. Mas peraí. Mas estamos mal mesmo de herói. Mas sem querer defender o Spawn com unhas e dentes. Mas o que o Spawn tem de tão ruim que o Homem-Aranha é foda, que o Batman é foda? Eu não gosto dele ter preconceito contra o baiano. Homem, veja, faz isso aqui. Dilema da semana. O pessoal não sabe, mas esses dilemas aí começaram por causa desse dilema que eu vou falar aqui agora. Que esse é o original, né? Esse original. Exige original. Um dia eu parei e pensei assim, cara, e se essa situação acontecesse, o que vocês iam fazer? Aí eu virei meio que o dilema meia da galera, assim, e aí a gente começou a fazer dilemas direto. Então, com vocês agora, o dilema... Ultimate dilema. O dilema primeiro. Tem uma cama e 3 pessoas estão nessa cama. Ei. Lá no canto direito está a Mulher Maravilha. Ela está dando de ladinho para o Batman. O Batman está comendo. O Batman está comendo a Mulher Maravilha. ao mesmo tempo, porém, tá rolando um trenzinho, lembra? sabia que o baixo mesmo. Ninguém tá impune, cara. Cara, o dilema, lembra que tem três pessoas na cama. Então, enquanto o Batman tá comendo a Mulher Maravilha, o Super-Homem está comendo o Batman. Agora tudo faz sentido. E aí tem a metáfora, é claro, que o Super-Homem é o homem definitivo. Ele é um homem macho, alpha dog, né? A Mulher Maravilha é a mulher definitiva, ou seja, é a mulher mais gostosa, é a mulher mais maneira. E o Batman. O Batman é um homem comum que está ali com a mulher mais gostosa do mundo na frente dele, mas está sendo enrabado pelo homem definitivo. Mas peraí, tem uma coisa que pode mudar a resposta aí. O Batman é o Christian Bale ou o George Clooney? Aí agora vem a grande pergunta. Quem você seria, Leonardo Martinelli? Cara... Não, peraí, eu quero deixar uma coisa clara aqui. Se você não vai falar, não, eu quero ser Mulher Maravilha porque eu vou estar sendo hétero. Não, você tem o seu cérebro. Você vai ser o Léo dentro do corpo da Mulher Maravilha. Cara, é um dilema desgraçado, cara. Porque se você for o Batman, você tá comendo a mulher definitiva, a 11. Mas como esquecer a jeba kryptoniana, no que é uma jeba 10 também? Se for 10, até que não é tão grande. Nota 10, amigo. Se eu for o Batman, eu vou estar dando pra uma jeba que vai estar me matando. E eu vou estar comendo a mulher e não vou estar tendo prazer com isso. Ué, então, como é que você sabe disso? Porque é o Batman, porra. Não, é você no corpo do Batman. Você, é você vestido de Batman. Mas então vai me sobrar o Super-Homem mesmo, cara. Enrabar. Saldanha. Super-Homem, sem dúvida, cara. Tipo, o Batman deveria ter esquecido até... Eu acho que ele deveria estar anestesiado do rabo pra frente, cara. Ele só deveria estar sentindo dor. Cara, eu sou obrigado a ir no Super-Homem também, porque qualquer coisa ali você fecha o olho e imagina outra coisa, sacou? E tu, Bruno? Pois é, acabou o cacete, é que eu sei. Nossa, eu ia na Mulher Maravilha, com certeza. Você seria a Mulher Maravilha? Cara, dá pro Batman, meu sonho, dá pro Batman. Cara, assim, na verdade, quando eu inventei esse dilema, ele era uma pegadinha, que o Salimina já sabe, por isso que ele falou, que você tinha que falar, vou na Mulher Maravilha porque é a única que realmente é um heterossexual. Todo mundo ficava sempre pensando, eu vou no Batman ou no Super-Homem. Agora que ele já estragou a surpresa, não adianta mais falar. Mas a resposta certa é Mulher Maravilha. Ela diz, você é o seu eu consciente. Isso aí tá tomando na contramão de todo jeito, tá vendo ali. Eu acho que você inventou esse dilema pra justificar. Quero dar pro Batman. Se eu quisesse dar, gente... Aí, todo o ódio do jogo contra o Batman era amor reprimido. Se eu que é a jeba do morcego. Se eu quisesse dar, ia ser Mulher Maravilha, o Gambit no meio, e o Super-Homem depois. Uma coisa que talvez, cara, isso me matou. Aconteceu hoje, tava com um amigo meu, e ele nem sabe que eu ia gravar esse mimimi hoje, ele já chegou e já falou, cara, olha o que que é isso, cara. Aí, lá vem. Lá vem, falou, cara, quando ela disse isso, ai. Foi como se o Galactus tivesse pego meu coração e espremido. Cara, eu tenho 30 anos de idade, é isso, cara, que eu quero fazer. Quando fala do Galactus, a primeira coisa que me vem à cabeça é que o pessoal fez aquelas imagens sacaneando aquele vídeo do Frota. Pergunta aí, Galactus, qual que é o negócio? O negócio é comer cu e planeta. Muito bom, né? Where is she?